Ah, mas eu acho legal, cara, moleque tatuado assim, se o pai deixar. Ué. Não, que moleque tatuado? Tatuagem tá louco, é uma arte, gente. Cês, tá maluco. Se você tem a imagem de uma tatuagem, vocês parecem aqueles caras de antigamente, falam, nossa, falou tatuagem tatuado, coisa de bandido. Não, falou, mas eu não tenho preconceito. Eu nunca tive preconceito com relação a isso, cara. Acho legal, acho bonito. Desde que o tatuador saiba fazer e também. E por que você não faz? Então, Motinha, é que sai caro, né, velho? Pra tatuar esse corpo aqui, cara. Sai caro. Mas de graça, de graça. Velho, por exemplo, outro dia eu fui fazer... Esse ele se faz de liberal, mas ele é um conservadorzinho. Imagina, um trupezinho. Ele fala, é bonito no braço dos outros. Não, imagina. É um trupezinho. Inclusive, eu tô estudando a possibilidade aí de fazer uma Samoa. É, pegando braço, costas e peito. Mas é caro, velho. Tatuagem cara. Meu Deus do céu. Por exemplo, se eu fosse fechar o antebraço, Motinha, com esse antebraço aqui, sai acho que R$3,50 pra fechar o antebraço. R$3,50. O meu antebraço é fino. Agora, bíceps, ombro, peito, costas, velho. Aí sai caro. Agora só uma constatação. Começou cedo aqui, hoje, hein, meu RG. O Jimmy tem mais de 550 tatuagens. É. Ele tá há quanto tempo aqui na 97? Há bastante tempo, já. Não tem uma tatuagem do logo da 97? Não tem. É, sacanagem isso. Não tem. Imagina fazer o logo. Mas melhor que não tenha, viu? Porque depois é encontrado em situação ruim, aí aparece o logo aí. Tem que pensar dos dois lados. Olha a denúncia forte aí, me ajuda aí. Meu Deus do céu. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Ó, falando olha nisso, que o outro pensa, já pensa no lado ruim. Eu sempre penso lá na frente. É. Você entendeu? Ô, Sombra, mas é normal. A primeira ideia é a mais fácil. O que me preocupa é o que vem depois. Imagina mas é mandando nude com. É normal a pessoa se perder. É normal a pessoa se perder um dia ou outro. A vida tá aí pra isso. É. Ô, falando em bíceps do mano, daqui a pouco uma foto do mano na academia hoje. Ele tá com varizes no trapézio. Olha aí que bacana. Varizes. O Sérgio Lobo tá com a foto aí. Olha lá, tá com varizes no trapézio, no ombro, velho. Que trapézio, velho. O cara tá com varizes no ombro, mano. Ué, é porque eu tô dando uma secada, né, velho? Secada o quê? Na veia, velho? Não, tem que dar uma secada, colar o músculo com a pele, velho. Eliminar o tecido adiposo. Você imagina quando o mano tiver velho, parecendo aqueles estivadores de Porto com 70 anos. É igual o Schwarzenegger, já viu o Schwarzenegger? Meu Deus. Mas, velho, quando tiver velho, você vai estar preocupado com o que tá acontecendo? Vou estar lá fazendo cocô na roupa, velho. Você acha que eu vou estar preocupado? Tem isso também, mano. Tem isso também. Vou estar preocupado, você vai estar barrigudo, com o saco. Você quer ter alguém pra trocar sua fralda, né? Vocês estão malucos. Eu vou ter uma esposa romica. Quer, velho? Você é louco? Eu vou estar preocupado, você vai estar zoado. Só não esqueça de combinar isso com ela. É. Lógico, mas já sabe, velhão, já sabe. E o fígado do mano tá na internet aí. Como é que acessa aí, mano, o Mota? Você que é o cara das redes sociais. www.97fm.com.br/ao vivo. Ao vivo, beleza. Mas vamos às manchetes do Estádio 97 com ele. Agora vem o Repórter Gay. Boa tarde. Boa tarde, Motinha. Onde você estava curtindo chuva ontem, mano? Caraca, essa zica, esse que é o Boca Maldita, velho. Você estava curtindo chuva em Caraguá. Pô, Motinho. Boca maldita. Ó, oh, RG, impressionante, tão, RG. Precisava ir tão longe, Motinho, pra curtir chuva. RG. Três dias de chuva, velho. Impressionante, não parou um minuto. Sabe por que gasta tanto dinheiro com gasolina, pedágio? Não entendi. Pra quem que vai? Mas é, você quer ficar fazer em ambiente com chuva, fica na sua casa. Pra que a gente vai tão longe? Tempo foi legal, descansa, relaxa. Descansa. Quem mais descansa é o tempo na estrada. Esse, então, é o que? É aquela rematada. Não precisa lembrar das coisas ruins, velho. Eu sempre lembro do outro lado. No dia que a gente colocou as coisas na mala, abriu o tempo assim, parou de chover naquele minuto. Imagina Carlos Alberto, Meteu o Carlos Alberto. Hoje tem o... Ah, mas você tá rindo aí, velho. O negócio é o seguinte, você contratou um PAC, velho, veio o Sedex, velho. Você tava esperando a encomenda pra quarta-feira, chegou na segunda noite, velho. Não ri muito não, velho. Chegou brava. Né? Chegou injuriada, mano. Como assim? Como assim o quê? Tô entendendo. Ah, como não? Já volta no veneno. A mulher do Sombra foi viajar com moto. Ela não tomou sol, velho. Ah. É viagem frustrada. Ela já volta com veneno, velho. Tava brava, ela já volta molando a faca no dente, velho. A pimentinha tava brava. É, então. Hoje tem seleção brasileira, chefinho. Então vamos falar da seleção brasileira. Não. Hoje não, amanhã. Na manhã. Brasil! Passou da meia-noite. Meia-noite e 15, né? Meia-noite e 15. Não, peraí, amanhã é só quando eu acordo, velho. É hoje, meia-noite e 15. Hoje, meia-noite e 15. Peru e Brasil, né? É. Então vamos ao time para hoje, RG. Manda. Você que é o nosso patriota. Alisson. Alisson, negócio, Alisson. Nota 8 pro Alisson. Alisson, nota 8? 8? É. Você tá louco, EG. É. Não, Daniel mesmo. Alves. Ele é bonito, isso é verdade. É bonito. É o mais bonito do homem. Vai rolar ciumeira na mesa. Não, não, não, mas é como você falar do Brad Pitt, é uma coisa distante. É. Tá. Não vai 7. Pegar nunca, né? Nota 7. É. Daniel Alves. Nota gente. 7. Marquinhos. Marquinhos, nota 7. Miranda. Nota 9. Bom. Felipe Luiz. Nota 7. Fernandinho. 7, o Felipe Luiz? 7? Nota 6. Você é da família do Felipe Luiz? Você é louco. Você sabe que eu tive a oportunidade de ver o Felipe Luiz jogando pelo Atlético de Madrid contra o Barcelona, né? É, tipo lá, ele não é um grande lateral que traz grande... Ele tá abaixo do Marcelo, é claro, mas não... Não, ele tá muito abaixo do gostaria Marcelo. Gostaria muito do Felipe Luiz. Mas você tem Carlinhos, velho. Você tem Carlinhos, velho. Não, Carlinhos nós não temos. Mas você tem Mena. Tá de brincadeira, velho. Tá lá, mas é diferente. Tá lá. Eu acho nota 7. É, está lá. Vai, mano. Fernandinho. A mesma coisa, o Sombra aqui foi... A comparação do Sombra. O Sombra, ele tá descalço pisando num braseiro, velho. Se o cara pegar e falar, você quer esse papelão pra pôr na sola do pé? Qualquer coisa é vantagem, mas não quer dizer que seja boa. Não, mas peraí. Tá de brincadeira, não é um papelão. É como se fosse. Não, não é não. O Fábio Santos, que é reserva dele hoje, é melhor do que o Felipe Luiz. Ah, eu não acho o Felipe Luiz bom, não. Bom. Paulinho. Paulinho, nota 8. Renato Augusto. Meu Deus, hein? Renato Augusto, nota 8. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, nota 8. Neymar. Neymar, nota 9. E Gabriel Jesus. Nota 9. Oh. Nossa, deu a mesma nota pro Paulinho e pro Coutinho? Pelos jogos que eles fizeram. Na... Eu jogo pelo último jogo. Eu vou embora agora. Eu vou sair correndo da Paulista nu. Não. Você imagina o Azedão correndo Paulista. Não, eu vou botar uma mira nas minhas nádegas e falar, tira uma flecha aí. Que RG tá sacanagem. Aí, RG. Ah, então já que o Azedão veio, vamos pro Santos. Tô aqui então, sempre. Vamos ao Santos. Santos. Santos. Eu não sei fazer igual o seu Bento faz. Isso é engraçado. Eu já tive que escutar nessa mesa aqui que o André é bom, velho. Pô, não. Para. Que André? O atacante? É. Pô, nossa. Tá de brincadeira. Ô, RG. Verdade, hein? Fala. As últimas notícias aí que o Santos desistiu do Michel Bastos, viu? Tá interessado no Lucão. No Michel Bastos não vai dar porque ele ofereceram. Não acredite nisso, mano. Então eu posso jogar lá, meu. Tá interessado no Lucão? É, Lucão. Não, vamos lá, Lucão. Ah, Lucão, meu. Lucão. Pior ainda, hein? Mas ainda continua as negociações aí com Felipe Gedós, né? Do Bruges, né, RG? Gedós. É. E tá continuando. E o Santos tá interessado no Orlando. É, eu acho que o nome se fala assim: Berrio. Do Atlético Berrio, Berrio. É Berrio. Berrio. Não, eu não sei, falei, Berrio. Eu acho que é assim. Atlético Nacional, atacante de 25 anos. Não falaram valores nem nada, mas disse que o Santos estaria negociando. Alguém aí, conhece aqui? Eu não. Berrio é bom jogador, RG número 2. Eu não conheço. Fez uma bela Libertadores aí. Um dos bons jogadores do Atlético Nacional da Colômbia. Fez uma bela participação na Libertadores, RG. E olha, ele não foi tão protagonista aí quanto o Borja, mas ele jogou muito. Jogou muito, RG número 2. Então, RG, e o Robinho falou sobre a sondagem do Santos, RG, mas ele disse o seguinte, que a sondagem foi para negociar aí a dívida que o Santos tem com ele ainda, né? É mais fácil, né? É, que ele não pretende voltar para o Santos agora, porque ele tem mais um ano de contrato com o Atlético Mineiro, né? Sim. E ele ficará lá. Então já deu a resposta foi dele. Foi muito estranho essa notícia aí, de, pô, né, que o Atlético, claro, pagando uma puta nota pro Robinho. Não deve ter feito um contrato de um ano e meio, né, ou dois anos. Mais um ano de contrato. Então teria mais um ano. E essa expectativa era uma coisa inacreditável isso, né? E mas com o Santos devendo ainda pra ele. Pô. Mas o RG, acontece o seguinte, cara, inclusive dessa declaração aí pro Benjamin na hora do almoço. Eu? É, porque o Leão tava participando com a gente lá e puseram o Robinho pra participar, pra conversar a respeito daquela passagem que ele teve lá no Santos. O Leão deu aquela chance dele crescer junto com o Diego, etc e tal. É, aí no final da participação, o Benji, se não me engano, acabou comentando a respeito aí da possibilidade. Não, foi o Sormani que comentou a respeito da possibilidade aí do retorno dele pro Santos. Ele falou: houve o contato, sim, do Santos para com a minha advogada e o meu pai, pra que acertem os valores que eles me devem. Mas ele não deixou claro aí, quer dizer, ele foi explícito aí na negociação, porque ele não falou nada a respeito da negociação com o Santos. Ele só disse que existia uma pendência financeira entre o Santos para com ele e que o contato do Santos aí foi diretamente para tratar desse assunto, não de uma possibilidade de retorno. Cogitou a possibilidade aí sim de um retorno do Robinho para a Vila? Porque acontece o seguinte, quem paga os salários do Robinho lá no Atlético Mineiro é a Dry World, que é a empresa lá de material esportivo, tá certo? Essa empresa está passando por uma dificuldade financeira enorme. E a partir do momento que a empresa não paga o salário do atleta, porque antigamente era viável acontecer isso daí, RG. O clube pagava um X e a empresa pagava um Y. Sim. Hoje não. Hoje o que acontece é o seguinte, a FIFA não reconhece mais o vínculo do jogador para com a empresa, como tinha a Unimed com o Fred, por exemplo. Não pode, isso. Hoje, até pode fazer o contrato, falar, ó, a empresa X vai pagar o salário do jogador. Só que, numa hipótese dessa empresa não pagar, quem arca com a remuneração é o clube. E o Atlético está tirando dinheiro do cofre, que teoricamente não deveria tirar, para pagar a remuneração do Robinho. Para receber depois. Então, RG... E a folha do Atlético é gigante, sim, né? Sim, você pega ali. Você tem Fred, você tem Prato. Robinho, você tem o Prato, você tem o Vitor. Você tem uma série de jogadores ali. Tem o Otero, que eu não sei quanto ganha, mas não deve ganhar pouco também. Tem uns outros jogadores aí dentro do elenco do Atlético Mineiro, como o Marcos Rocha, como o Leonardo Silva, que esses caras devem ter uma remuneração alta. Então, RG, eu não sei até que ponto que o Atlético ele vai ter esse caixa para sustentar essa folha salarial sem a ajuda da parceira, que se comprometeu com uma boa parte, para bancar os salários dos principais jogadores, ou que seja somente do Robinho. Eu não sei se o Atlético Mineiro vai ter esse fôlego pro ano que vem. O Atlético ele vai precisar se desfazendo de um desses jogadores caros. Eu não sei se vai ser o Prato, eu não sei se vai ser o Robinho, eu não sei se vai ser o Fred, mas aí ventilou-se a possibilidade, mas eu não né? entendo, mas eu não entendo a volta do Robinho para o Santos com essa dívida e por quanto o Robinho voltaria novamente a jogar no Santos. Quer dizer, então são condições que praticamente inviabilizam qualquer negociação. O Santos teria que liquidar essa dívida, o Santos teria que sentar com o Robinho e fazer uma negociação de salário compatível. E, né, eu não vejo condições hoje do Santos trazer o Robinho ganhando 700, 600, 800, não tem. Não existe a mínima possibilidade disso. O Santos está tentando se reerguer financeiramente. Sinceramente, né? Eu não vejo isso. E primeiro, quem tirou, as condições que tiraram o Robinho do Santos foi exatamente a dívida e o salário alto, o que o Robinho voltou pedindo novamente. É? Então, não vejo. Honestamente, eu não vou entender porra nenhuma se isso acontecer. O Robinho voltar pro Santos. Paulo. Ô, Brown. E aí, Brown? Esse apelido aí do Robinho na quebrada, firmeza. Firmeza. X9, mano. X9? Cagueta. Por quê? Que ele fez, não se faz. É traíra. Ele defendeu. Cheio de minhoca na boca. Ele defendeu os direitos dele lá, né? Segundo ele. Da quebrada lá, o sangue no zóio. É traíra, né? Fez um leilãozinho. Lá tem um sangue no zóio, por exemplo. O Edinaldo jogava no sangue no zóio. Quem é? O Edinaldo. Sangue no zóio. É meu truta, você não conhece. Tá. Por isso que você tá vivo, porque você não conhece ele, mano. Se você conhecesse, você não estaria vivo mais. Caraca, que medo. O Edinaldo. Foi jogar em outra quebrada. O que aconteceu? Soco na boca, mano. Ah, não. É assim que acontece. Violência, velho. É o que eu falo. Na vida, ou se perde ou se ganha. Olou? É mesmo? É. Impressionante isso. Guarda isso aí pra você. Ah, empatar guardar, jamais. Véio. Não, não se empata. 0-0 não existe. Empate nada mais é do que ninguém ganhar. Oh, jura? Mas, não, eu vou te falar. Nós temos um grande pensador entre nós. Valeu, mano. Isso eu guardo isso aí pra você. Na vida, ou se perde ou se ganha. Empatar nada mais é do que nem perder, nem ganhar. Nossa, eu tô pensando aqui. Me lembrou a Dilma, viu? É. Não sei porquê, mas me lembrou a Dilma. E o Santos e o São Paulo estão disputando o William, é isso? Não, então. Então já emenda com o São Paulo aí. Não acho legal esse processo de emenda, não acho legal. Não. Eu acho assim. Então agora vamos ao tricolor. Ai. Então, diz aí, tá achando que agora virou solda aí. É, que o São Paulo também quer o William, né? William! Só que a questão é, já que você tá falando de salário... Bom pro William, né? É, o salário é muito alto dele, né? O São Paulo aí segue interessado no jogador do Cruzeiro, o Santos também estaria interessado. É que o Cruzeiro, ele quer porque quer e morre de amores pelo Thiago Mendes. É. Tá achando que nós somos idiota. O William é reservão lá, cara, tava lá no banco. Então, o Thiago Mendes é titular absoluto. Garoto. Não, mas a questão é o salário alto do William. Mas se o Leco trocasse o William pelo Thiago Mendes, seria a mesma coisa que você chegar e falar assim, eu vou queimar um pouco de dinheiro hoje. É, tem nada a ver. Porque o Thiago Mendes é um jogador que tem mercado pra fora. Futuro. Tem futuro. E tem mercado, é mais jovem. O William não, o William tem 29 anos. Então, chefinho, e o Leco hoje em conversa informal, né? com jornalistas, falou o seguinte, que Ricardo Gomes será o técnico de 2017. Sim, Marcos. Não, mas eu já tô falando isso aqui pra vocês, que na minha opinião isso não faz tempo. Quando o presidente fala. Agora, o Motinha, estamos tentando empurrar o Wesley pro Cruzeiro. Você sabe uma estratégia que eu falei pro Leco-Leco? Leco-Leco. Fala, ó. Troca o Willian pelo Lopes, o jogador que a gente tem aqui. Lopes? É o sobrenome do Wesley. Não fala Wesley. Fala Lopes. É. Vamos tentar empurrar quando chegar lá, já viu. Nossa, você falou de Lopes. Lembra agora? Do Lopes? Nossa, lembrei do Lopes. Meu, vários rolês com o Lopes. Gol. Vários rolês. Lopes, o cheiro do gol. É o cheiro do gol, isso, meu. Pô, não dá pra aguentar ele, viu, na balada, viu? Não, você tá brincando, não. Se você não aguenta. Eu e o Jobson desistimos uma hora antes. Sério? Aí não dá, hein? Por onde anda Lopes? Ele assistiu os Scarface e falou, meu, esse final aí tá muito fraco. O cheiro do gol. Caraca, velho. É, o cheiro do gol. Uau, isso foi olha, sensação. E jogava então, a bola, Lopes. Até essa história jogava. Do Wesley aí vai ser discutida depois, pós-jogo do Grêmio, né? Não, no outro dia aí vai ser discutido, parece que eles vão resolver. É, o agente dele falou, não vamos conversar agora, vamos esperar um pouco, mais um jogo. E aí, depois que tiver resolvida a situação do São Paulo, discutiremos o Wesley. O Ney chega amanhã, né, chefinho? Quem? O Ney. O Wellington Ney. Ah, o Ney. Soletre Ney. Ney Gonçalves Dias. E depois até ia acompanhar o jogo contra o Grêmio, viu? E depois fará exames, certo? Depois do jogo ou antes do jogo? É, deve ser durante. Ah, é? Então tá bom. São Paulo não tem nada pra fazer. É isso. E o Neres vai jogar, viu? Como titular. Voltou da sub-20, né? Vai jogar. Vamos? Tá bom. Próximo. Beleza. Belezma. É isso aí. Esse estádio 97 aqui na Energia, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. English Live, inglês ao vivo para você mudar de vida. Ó, quem ligar aqui no programa, os 5 primeiros que ligarem e falarem. Consórcio Honda é fácil, barato, sem juros. Ganha um par de ingressos para participar do Estádio 97, dia 5 de dezembro, no Banco Honda Hall, na Vila Olímpia, com tudo incluso, hein? Entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda, tá bom? Quem que chama? Tava no Volta Redonda. Coringão, Coringão. É, irmã chegou de quem aí, falou mano. Aqui? Paparopó? A irmã de alguém vem e se manifestou. Isso! Mano, não. Vamos lá. Coringão, isso? Coringão. O Wagner chegou, viu, mano? Chegou, mano? E tá aguardando aí pra fazer os exames, né? Não, mas peraí, não deu baixa no gravame lá, hein, mano? Não. Não deram baixa no gravame do cara lá. Porque tem um embrólio aí, Motinha. O Wagner, ele tá atrelado ainda ao time chinês que não concedeu a liberação aí e o rompimento contratual. O Wagner tava pensando na possibilidade, inclusive já deve ter até entrado com recurso de rescisão unilateral aí do contrato dele aí na FIFA. Porque ele não foi relacionado no último campeonato aí. Inclusive, nessa temporada ele não seria aproveitado e o clube chinês não quer rescindir o contrato. Quer talvez aí vendê-lo para um outro time e ele já não tem interesse em ficar lá. Então, ele entende que ele está sendo cerceado no seu direito de trabalhar e ele gostaria de estar voltando para o Brasil. Possivelmente ele deve ganhar essa causa, porque já tivemos um histórico, né? Ou pelo menos já tivemos precedentes de histórias parecidas com a dele. Mas pode ser que demore ainda algum tempo. Mas parece que ele já está aqui, escolheu o armário, né? Já viu onde ele vai querer ficar, né? Foi ele lá pegou conhecer o CT. O armário 18, já escolheu aí o ladinho que ele vai ficar no banco pra se trocar, enfim, já tá fazendo exames aí. Então, e a dúvida do Corinthians pra pegar o Figueirense aí é o Wendel, né, mano? É. Tá machucado. É o Wendel. E o Guilherme Arana, né, que voltou da seleção sub-20 também aí. E o Marcial pode ser improvisado aí, né, no lugar dele. Então, Motinha, temos aí possivelmente o retorno do Walter, né? O Walter parece que já treinou com bola e já não sente mais o desconforto muscular, mas pelo fato dele ter ficado algumas partidas aí fora, não sei se ele tá sentindo o ritmo de jogo e se o Oswaldo vai manter o Cássio aí como titular para a próxima partida. Creio eu que já devemos ter o Walter novamente no gol. Com relação aí à zaga, juntando a defesa inteira... O Mano tá parecendo um repórter, né? Não, mas é verdade. Tá ele fez meu curso, né? Fez seu curso? Parabéns, já. É o Pedro Henrique, o moleque, né? Mano? Então, a zaga vai ser formada ali, Motinho. Inclusive, a zaga não. A linha defensiva, né? É praticamente de Copa São Paulo. É o Léo Príncipe na direita, vai ter o Pedro Henrique. O nosso querido Léo Santos e o Guilherme Arana ou o Marcial improvisado na lateral esquerda. Fortes emoções, né? Porque coitada da molecada. Haja coração! Apesar Guilherme do Figueirense... Arana. Não, imagina. O He-Man é capaz de falar, meu Deus, é hoje que eu vou me consagrar, né, velho? O He-Man deve estar pensando, mas beleza. É lá em Figueirense? É lá. É que o Figueirense é bem ruim mesmo, viu? É bem ruim o Figueirense. Então, é bem ruim, mas naquelas, né, filhão? Tem que ir. E o Rildo, mano, tava treinando. Se perder, já caiu, acho, né? Se perder, caiu. O Rildo, que tava treinando, tava pronto pra voltar aí no Corinthians, né? Podia ser uma opção. Sim. Sentiu dores nas costas e tava machucado. Ih, mano, fechou o mercado, o Cartola ia montar meu time, mano. A preocupação dele. Teve jogo agora à tarde. É, então, até agora tá tendo. Vai dar o jogo aí. Esqueci de mandar. Tá 1-0, né? Continua. O time dele tá com o Guilherme Arana. Não, meu time, vixe, velho. Tinha Casares, Guilherme, Mina. Você não mexeu, não foi mesmo? Louco, não mexi nada, mano. Olha, é preciso ficar mais atento ao mercado, né? É, tá vendo? Ah, morreu. Fica já criticando a diretoria e não cuida do próprio time. É, eu ia montar ontem, mas esqueci, mas beleza. É isso aí. Vamos ao campeão brasileiro? Não, calma, calma. Mas já foi o Santos, já. Já vamos, já vamos. Mas antes, o Narigudo tem o recado da BV Financeira. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV Financeira. Continuando com as manchetes do estádio... Ah, não, peraí. Primeiro, tem um recado importante para você que nesse momento está parado na rua, né? Tá num farol, aguardando o farol da a bandeira verde ali. Mas antes de abrir o farol, velho... Agora, quê? Afe Maria! Oxi! Que porrada, velho! Que é isso? Quantas vezes você não tá no farol e não acerta a sua lata, hein, velho? É! E hoje que esses caras aí tudo lendo, escrevendo no celular, velho? Quantas vezes você tá parado de acertar a tua traseira, RG? Meu carro, bastante, viu? Ah, olha o RG esperto. Mas, RG, fica tranquilo. Olha, se for a Ivete Sangalo... É, Ivetinha, pode bater de novo. A autora da batida, ela que acelerou e acertou a tua traseira... Mando bater de novo. Você fica tranquilo, sabe por quê? Sim. Porque a Ivete tem seguro da HDI, velho. A Ivetinha é esperta. Aí é só vocês passarem do HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E ó, já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sim. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, Motinha? Porco! Porco. Opa, nós. Fala de nós. Vocês, Domênico. Fala do verde. Verde. Ô, Dodô. Diga. O jatinho do presidente já está em Lima. Porra, pra trazer o Gabriel Jesus. Pra trazer o Gabriel? É. Então. Aliás, muito engraçado eu vi no Globo Esporte agora. Air Pork One. É, eles mandam escrever no... É muito é bonitinho verdade? O jatinho dele. É verdade. É? Quem disse que porco não voa? É, tá voando, né? A grande dúvida do Palmeiras é pegar o Atlético Mineiro, né, Dodô? Qual dúvida? É o Mina, né, que fez trabalho sem bola, dizem que é dúvida, mas não vai saber. E o possível substituto dele será o Edu Dracena, né? Com certeza. Joga o Dracena, já avisei ontem. Eu acho que a vovó tem razão. Acho que ele vai segurar o Mina pra um jogo também importante do campeonato, que é o Botafogo em casa, né? Então. E o Dracena, tá, quando ele tá entrando bem, não tá indo mal, não. Tá até indo porque bem. É um jogo só, né, Lolo? Ele aguenta tranquilinho, exato. Né? Exato. É. E o... Fala, é verdade. O vó, O Palmeiras, viu, Domênico, aumentou em 120% o preço do ingresso para o jogo contra o Chapecoense. Quanto? 120%. Mas tá certo também, viu? E é o, deve ser o jogo do campeão, né? Deve ser o jogo do campeão. Lolo, é o maior estádio do Brasil, com o maior time do Brasil. Não, maior não. Estádio não é. Você pode dizer que é não, maior de bonito. Pode ser mais bonito. É, pode ser. Mais bonito é o do Corinthians. Mas maior. Ei, tá caindo. Estou falando de estádio que não afundou. Para, mano. O mais bonito é o do Corinthians. Passou na CNN, seus idiotas. Não, mano. Vai ser CNN. Ah, para, vai. O cara quer matar a solução. Passou mesmo, porque tá tendo tragédia lá. É, só passa tragédia na CNN. Os caras tá mais pra passar na Al Jazeera aqui nesse estádio. Tá louco. Passou, mano, fanfarrão. Passou uma reportagem na CNN, sim. Ah, sobre a Lava Jato? Que não para de chover. Ah. É, vai cair. Passou, lógico, passou. Eles são todos invejosos da porra, velho. Pega imagens da tragédia de Mariana, entrou a imagem do estádio. Me dá imagens. Eu não sei se eu sinto raiva de vocês ou nojo. Quem que fez o estádio do Corinthians? A Samarco? Não, sua irmã. Ah, juiz! Ô, vovó, conta aquela história que você tava me contando lá na mesa. Não, o que acontece é o seguinte. Tem o Boga, que é o jogador do... Quem? O Boga. Boga? O jogador Boga. Do... É o Borja. Borja. A Borja. O Palmeiras queria contratar ele pro lugar do... O Borja, como do Gabriel José. Gabriel Jesus, vovó. Ah, esqueci de Jesus, que feio. Tem que ir na paróquia amanhã. RG, vem sem calcinha. Mas você tem que ir na missa das 11, do meio-dia, das 6, das 7. Eu vou. Aí o Atlético não queria vender pro barato, né? É. Aí o Palmeiras se acertou com o jogador, mas desistiu por causa que tava caro. É. Aí agora o Atlético Nacional voltou atrás e deu uma baixadinha. Ah, deu uma baixadinha? Então diz aí, eu não sei, o mano não trabalha mais a fundo nessas coisas, mas parece que tá mais... Repórter, mano. É. Com relação a quê, vó? O Bó já tá mais perto do que tava. Pô, mas era, não era 20 milhões? Então, acontece o seguinte, ô vó. Oi. A parada é a seguinte. O Palmeiras, através aí do seu patrocinador, quer trazer mais um jogador top pro ano que vem. Mas os caras não querem arcar com um salário aí de quase R$1 milhão por mês, junto com o salário do Lucas Barrios. É, o Palmeiras tá tentando viabilizar de todas as formas a transferência do Barrios para qualquer outro clube e repassar o rojão, velho. Porque o Palmeiras, ele é doido de pagar isso, né? Através do seu patrocinador. É, existe sim, vó, o papo de que o Palmeiras vai trazer um jogador aí extremamente expressivo para suprir essa lacuna deixada pelo Gabriel Jesus. Falam a respeito aí desse cara, sim. E falam a respeito do jogador do Atlético Mineiro, Lucas Prato. E o Tevez, tá Prato verdade? É bem ventilado o nome dele. O Tevez não virá. Você prefere o Prato ou o Borja, o Lolo? Prefiro o Prato. Eu também, porque ele já deu certo aqui, né? Então, mas pra falar a verdade, o outro aí é um jogador mais versátil, né? Borja? É, mas eu acho. Como é que ele vai jogar no Brasil. Aí que tá. É outro... Ah, mas o cara vai deitar, velho. Se o cara tá deitando lá e deitou na Libertadores num momento crucial, é um cara que joga muita bola, mano. O maluco joga muita bola. Os dois são bons, né? Ele deitou no Curitiba também. Também. Deitou o cabelo no Curitiba. Coitado do Coxa, velho. Ah, mas é o Curitiba também, né? Não, mas na Libertadores o cara chegou, fez 4 partidas e ganhou o título pro Atlético Nacional. É um cara que... É, no São Paulo. Ah, é bom jogador, mas precisa ver, né? Passou o cabelo no São Paulo também, não foi? Sim. Ele fez gol no São Paulo também. Sim, vários. Mas é... Precisa ver, né? Vários. Precisa analisar direitinho, mas... O ideal era ter os dois, né, vovó? Ah, sim. E dá pra jogar junto. Tá, o Borja e o Prato no mesmo time, porra. Pra disputar a Libertadores seria muito legal agora. Resta saber o que o Palmeiras... Bom, isso também no ano que vem, né? A gente tem que saber de agora, vovó. É. O que vai acontecer no jogo de depois de amanhã contra o Atlético Mineiro. É um jogo importantíssimo para as prevenções do Palmeiras. Tô nervosa. É, o Palmeiras tem gordura ainda, né? Mas não pode também queimar a qualquer instante, né? O ideal era ficar com essa gordura aí, mas... Ó, e a torcida agora, tá agora, lotou o aeroporto de Cegonha pra... Congonha. Aeroporto de Cegonha. Pra ver o Palmeiras embarcar pra Argentina. Que Argentina, sua égua. Argentina, é o jogo em Minas Gerais. Lotou. Tá todo mundo lá gritando, porco, Palmeiras. É, vovó, vai ser um jogo de... Tá nervoso, né? Nervos de aço, vovó, eu vou dizer, viu? Vocês estão nervosos? Porra! É eu mesmo? Não, eu tô tranquilo, agora, vai ser facinho. Aí, alô, Robinho, faz essa aí pra nós. É, até agora há pouco o Robinho era o... Ah, o Robinho é parceiro. Ah, agora é parceiro? Ô, Domingo. Agora é parceiro. A pessoa pode optar na vida quando vai. O cara era traíra, não sei o quê. Foi o Mano Brown que falou. Foi o Mano Brown que falou. Ele percebeu que agora... Foi o Mano Brown. Foi o Mano Brown. Foi falado aqui agora há pouco aí do Robinho no Santos, que não vai vir mais. A pessoa tem que ter opção de mudar a vida quando vai ganhar mais. Você é um panfarrão. Deixa eu aproveitar. Você que era só humano. Vamos apresentar aqui o nosso estranho no ninho. É o Rogério. Olha só. É verdade. Filho do homem. Rogério De Niro. Boa tarde. Boa tarde, Sombra. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Você é filho do Robert De Niro? Não, tem um parentesco bem distante, mas existe aquele parentesco. Mas é existe muito mesmo? Distante. Existe, existe. É distante, né? Como aqueles nomes. Não, mas assim, quanto é distante? Olha, vamos dizer assim, do meu bisavô, meu tataravô, que aí vieram da Itália, uma parte foi pra Argentina, olha uma parte foi no Brasil, uma parte pros Estados Unidos. Mas existe um parentesco, sim. Distante, mas existe. Aí, Benja. Ele parece o Barthez, goleiro da França, não parece? Parente distante do Robert De Niro. Parou Rogério Ronaldo. De Niro. É verdade? Distante, mas sim. Distante, mas sim. Pô, ontem, não, tá ontem. Mas distante quanto? Você tem o WhatsApp do cara? É distante. distante. Distante. Não, então, mas o cara pode ser aquele distante, mas tem o WhatsApp. Não. E ontem não, ainda, não ontem ainda, o De Niro, pô, ainda tava matando a saudade no Netflix. Pô, fui ver um filme que eu não vi há anos, que é Fogo Contra Fogo. Bom, que é muito o Al Pacino, bom. Porra, e o Robert De Niro. Bom pra caramba. Que o Al Pacino é polícia, bom, e o Robert De Niro é o ladrão. É bom, filmaço, galera. Assisti ontem à noite, cara. Tem muitos filmes dele que são muito bons e... Enfim, todos os filmes deles. Todos deles, né? Todos, vamos dizer assim. E antes de mais nada, eu tinha que mandar alguns abraços. Posso mandar abraço? Ah, no final. Muito bom. Já tem uma lista grande pra mandar abraço? No final. Primeiro você manda pro teu primeiro eu posso mandar uma introduçãozinha aqui pedindo pra mandar Vai. Posso falar? Diga. É que o meu irmão pediu pra mandar um chupa-mano. Chupa-mano. Tá. Isso daí, só pra deixar registrado. Manda o seu irmão dançar no queijo, velho. Chocando uma cenoura. Juiz. Chocando uma cenoura. Você fala em chocar a cenoura? É. Cara, eu trouxe um convidado aí lá fora agora. E quase, choca a cenoura? Quase que alguém... Não, mas quase que alguém quis chocar a cenoura. É mesmo? Isso. Boa, meu irmão. Ó, trouxe não aqui é por o, nada, não. O Felipe, do Hermes e Renato. Seja bem-vindo. Esse é monstro, esse é monstro. Eu, que isso, meu irmão. Monstro sagrado é foda. Eu fico imaginando um Godzilla com a... né? Com aquela auréola na cabeça. Mostrar, porra. E ele quase chocou a cenoura, não, fora. Mas teve um cara ali fora, ali, curte, rapaz, curte. Que eu fui dar a mão pra cumprimentar o cara. O cara veio assim, colocou a mão no meu pau. Porra, isso aí é isso. Que gostoso, filho. Que isso. Porra, não sabia que rolava essas pedeiras. Foi a Domênica? Pô, cheguei assim, eu falei, ué, o programa do Dave. Levantou a cabeça. Que isso, Motinha? Um respeito aí, né, cara? Porra. Que isso, lá, cara? Porra. Porra, brincadeira, que cara. Absurdo. Porra, não. Você foi bem tratado, é filho. Não, bem tratado é esculacho, né, meu irmão? Porra. Véio, na seca que eu tô, velho, eu pego você com farinha. Só joga farinha assim e passa. Você comeria o rosto? O que é isso, cara? Que depravação é essa aí? Sei lá, velho. Você tá com uma cara de carente. Você convida pra um negócio desse? Não, uma roubada dessa? Você tá reclamando do quê? Você tá reclamando qual foi a última vez que você foi cantado assim, velho? Porra, toda hora, cara. Mentira, toda cara. Hora. Essa taturana toda não hora, deixa, velho. Com a mão lá cantada assim com a mão. Olha essa taturana que você tem na testa, velho. Toda hora. Toda hora. Eu sou famoso, isso? Né, cara? Ah, famoso. Sou famoso. Ô, Felipe. Eu sou feio, mas sou famoso. Acabou. Tá no chat. Não, só. Não, já foi. Ô, peraí, só um minutinho. Só tirar a camisa aqui, porque eu sei que tá numa live. Aluna São Rubro Negra. Hoje é aniversário do Flamengo. Porque hoje, 121 anos do mais querido do... Não é do Brasil, não. Do mundo. Tá sentindo o cheirinho aí, ó, até irmão. O Domênico tá de vermelho e preto, olha lá. Tô sentindo o cheirinho de rosca queimada, que tem um padeiro distraído aí no time de vocês. Mas vou agradecer também a presença, então, do Estranho no Ninho. Veio aqui fazer o programa na campanha do Novembro Azul, no Estádio 97, certo, cara? É o Barthez da França, lembra? É Barthez! É o Barthez. Olha, eu sou o cara que tem mais apelido no mundo, cara. Todos os carecas aí, Marcelo Taz... Lex Luthor, todos esses apelidos aí, eu já tô mais acostumado. Mas o Barthez... Rob Halford também? Do Judas? Rob Halford? Do Judas? É parceiro lá do teu amigo lá, né? Do Mó, também sei. É. E você tava contando, você ouve o programa desde 99? Isso, eu sou ouvinte desde 99, né? Eu comecei a ouvir quando eu tava começando a minha faculdade, fiz minha faculdade toda, e desde então aí escuto, meu filho escuta, minha esposa que tá ouvindo lá em casa, ela tá grávida há de 8 meses, então ela não pôde vir, mas ela escuta também, todo mundo escuta, irmãos. Vai vir menino ou menina? Menino, Pedro. Menino ou menina? Pedro. É menino. É mais um menino. É, e você torce pro... Eu sou São Paulino, graças a Deus, muito orgulho. Aê! Atravessamos uma fase difícil, mas vai passar em breve. Se Deus quiser. Porra, o cara precisa, tá zoando vocês. Porque do jeito aqui que tá, não tá fácil, mas. Tá vai complicado, melhorar. Né? Exatamente, tá bem complicado, né? Eu não tenho tendência de flamenguista aí dando risada. Zoando? Não, então. O time dele vem sendo a maior comédia do Brasil há décadas. O cheirinho do. Comédia? Não, comédia? Eu gosto de comédia. Comédia. Eu gosto de comédia. Eu trabalho com comédia, então, porra, tem tudo a ver. Em sombra. Mas olha só. O cheirinho do app tá passou rápido, né? Passou, mas engraçado. Hoje é aniversário da maior torcida do mundo. E isso não tem relevância, porque a gente vai pegar a Libertadores já é o suficiente pra esse ano. Com certeza. Olha o discurso, sem aí, dúvida. Mudou, sem hein? Dúvida. Não é questão de mudar de discurso. Eu não entro nesses oba-oba de cheirinho, não. O negócio é jogar bola. Ah, vai andar. É isso aí. Não é oba-oba, não. Agora! O negócio é o seguinte, rapaz. Porra, eu sou do time que teve o maior esquadra do mundo. Começando com o Raul, tá? Leandro, Marinho, Moser, Júnior Andrade, tá? Adílio, Zico, Tita, Lico e Nunes. Porra, meu irmão, dá licença, brother. Mas foi um dos maiores mesmo. Foi mesmo. Pode falar sério. Foi o maior. Foi um dos maiores. Foi maior do que o Milan do aqui no Brasil do teve... Van Basten. Aqui no Brasil foi maior do que o Santos de Pelé. Com certeza. Ah, momento fofarrão, vai. Ô, Carica, para com isso. Momento fofarrão. É isso mesmo, fofarrão. Sou eu. Sou eu mesmo, fofarrão. É ele. Não, você não é fofarrão, você já passou de fofarrão. É isso. Você tá louco. Esse dia você vai conhecer. De brincadeira. Vai deixar o Mano no bolso. O Flamengo de 81 é melhor que o Santos do Pelé? Mas com certeza, rapaz. Você o Santos tá de Pelé só tinha o Pelé, pô. Onde você arrumou esse cara? Só tinha o Negão lá, pô. Onde você arrumou esse cara aí, velho? Porra, eu sou do grupo mais fanfarrão do Brasil, Hermes e Renato. Aí sim. Onde ser fanfarrão é uma escola. Ah, explica, pô. Aí tá certo, né? Antes você vai falar do Flamengo, né? Tem o seu Felipe pra meter terror aí. Conta aí, como é que começou o Hermes Renato? Eu sou fã do Hermes Renato desde que começou. Acho vocês sensacionais. Que é um humor totalmente fora do politicamente correto até hoje. Começou na MTV, não foi? Com certeza. Começou, na verdade, no quintal da casa do falecido irmão Fausto Fante, que foi o membro criador do grupo. A gente fazia vídeo final de semana, não tinha nada pra fazer lá em Petrópolis. Porra nenhuma, né? Então a gente pegava, se juntava, pegava a câmera emprestada com o cunhado dele e fazia uns vídeos de sacanagem. Na época a gente fazia sátira do Aqui Agora. Sim. E aí o negócio foi progredindo. A gente fez os personagens Hermes e Renato. E aí começou o negócio a ficar mais sério. A gente começou a escrever roteiro e tudo mais. Aí mandamos uma fita pra MTV. Sim. E na época o presidente da MTV, André Mantovani, falou assim, porra, chama esses caras pra fazer um programa aqui. E aí começou em 2000, estamos aí até hoje. Mas, ô, Bossa, por exemplo, hoje... Sem o YouTube. Não. Na raça. Não. É, na época, sem na YouTube. Época, hoje, com o YouTube. Ainda não é Hermes Bossa. Hermes e Renato oficial. Ainda é o Felipe. Daqui a pouco é o Bossa. Mas aí que é o clássico, Bossa. Fazer humor no Brasil é realmente algo muito complexo, porque muitas vezes as pessoas não entendem. As pessoas acabam apelando, as pessoas não querem identificar que aquilo é humor. Hoje existe muita patrulha e politicamente correto. Vocês sofrem muito com isso? Vocês já sofreram processo? Não. Nada assim relacionado a essa patrulha. Porque o nosso programa é dramaturgia, né, cara? A gente não faz um ataque direto a nenhuma personalidade ou o famoso, por exemplo, entendeu? Como o que acontece de ocorrer essa patrulha aí de politicamente correto é com pessoas que às vezes vão e fazem uma sátira ou uma coisa direcionada pra alguém, entendeu? E às vezes esse humorista também de Twitter, né, cara? Que gosta de... Não faz graça, ele gosta de polêmica. E acaba até sujando pra quem faz realmente piada, entendeu? E foda-se também, patrulha de politicamente correto. A gente faz o nosso e quem quiser que entenda. Entendeu? Basicamente isso. Acho que assim, um bom senso também não faz mal, né? Pra ninguém, né, velho? Verdade. Não vou falar de ninguém que já morreu, não vou falar de ninguém que tá doente, porra, diretamente. Oi? O Benji é assim, cara. Ah, é? O Benji é assim. Ele não tem, nossa, não tem limite pra brincadeiras. Benji é sem limite, sem noção. É, eu. Benjamin é eu. Joselito total, cara. Pra... Não, mas a gente também não religião, tem muita noção, não. Essas não, coisas. Você não conhece o Benjamin. Eu conheço, conheço. Não, não, conhece mais ou menos. Mas que são lixo. Quem é mais sacano, Joselito ou Bossa? Não, o Bossa é um otário, né? O Bossa é um otário completo, né? Ele é o famoso filho de vó. O Joselito, sim, é o fanfarrão número um do Brasil. Como surgiu o Bossa, cara? Que é demais, velho. Cara, o Bossa, primeiramente, veio o aspecto físico do prognata, aquele cara que tem o queixo de gaveta, né? Queixo de gaveta. É, o queixo de gaveta. Aquele cara que é assim. Então a gente falava, quando o cara é assim, a gente fala, porra, esse cara é Bossa, né, velho? O cara tem um queixo, porra. Aí eu falo, o cara que é Bossa, Bossal, de Bossal. E aí quando a gente veio pra São Paulo, começou a gravar aqui... A gente começou a perceber que tinha muito Bossa aqui em São Paulo. E aí a gente introduziu o sotaque paulistano no Bossa, da Moca e tudo mais. Foi basicamente isso. Dá pra fazer o Bossa? Faz o Bossa. Meu, puta da hora estar aqui com vocês, assim, uma vibe super legal. Tirando a minha entrada, né, que teve um cara ali que meio se cedeu nas brincadeiras, né, meu? Mas já tudo... apaixonou, vai. Não, não, eu fiquei com a mamadeira, cheguei até ficar com a mamadeira envernizada, viu? Hoje, ó, promete hoje, irmão. Ela tá passando no nosso site, 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Ó, o Bossa. Cara, é bom demais isso. E o queixão? É. Queixo de gaveta, né? Não me zoa, meu. É. E teve também aquela participação no filme lá no... Ô, meu Deus, que é um filme legal pra caramba que vocês fizeram. Muita calma nessa Muita hora. Muita calma, é só um. É. Fizemos. Agora vai sair um filme que eu participei também, é o Toque, com a Tata Werneck, a Tantan Werneck. O Toque? É, Toque. Toque. Toque. Tantan Werneck. É. Ela é gente boa, né? Gente boa, ser gente muito boa. Bacana. Ela é ótimo humorista. É. Ótimo ela humorista. Ela é muito boa, cara. Muito boa, mano. É. E é isso. O grupo tem o WhatsApp, o YouTube, né? O canal oficial, Hermes Renato Oficial. E quantos inscritos tem lá? Hoje tá com 180 mil. Caraca, velho. É. Bastante. A gente montou o canal tem pouco tempo, né? Tem um ano e meio. Já tem isso e vem tudo? Crescendo, é. Já vem dá crescendo. Pra levantar um dinheirinho lá, né? Cara, levanta acima já. Acima de 100 mil, acho que já começa, né? Já começa, O negócio começa a ficar mais... O Domênico só pensa em dinheiro. Só? Cara. Não, quando você falou 180 mil... É, o Domênico já tá fazendo você conta, ele quantos caras estão ganhando. Ó, já vou avisar o seguinte, não adianta me pedir dinheiro emprestado que tô na mesma merda que todo brasileiro aí. Cara, mas eu tô entrevistando o cara, velho. Aí, Moto, o Felipe falou que tá na merda, não adianta, então. É, não, na merda junto, não. Então. Falar que tá na merda tamo é complicado, junto. Que aí depois você não sai da merda. Eu lavo. Você lava? Eu lavo. Lavo porra, e uso. Puta que esse cara. Ursinho aí eu pegava, velho. Eita, porra. Meu irmão, sai fora, rapaz. Lá na minha cidade você é matado no ninho, rapaz. Ah, para, vai. Tô brincando. Atlético Paranaense. 1-1 com o Fluminense. A nossa filial. Nossa filial lá no Paraná. Resultado bom pro Corinthians. Isso, né? Tá louco? Quem é esse doente, bicho? Hoje que esse doente? Hermes e Renato. Tô falando, filial, pô. Ô filial, mas o que aconteceu com o Flamengo, rapaz? Que um mês que não ganhou o jogo. Cara, o Flamengo abriu o bico. Deu uma abridinha de bico nessa reta final. Mas, porra, eu considero que é uma campanha digna pro início de ano que a gente teve, né, cara? O Flamengo, porra, teve um início de ano meio complicado, né, cara? Então, porra, o Zé Ricardo pegar esse time com... Que foi montado pelo Muricy, né? E o Muricy teve que pedir aquela licença médica. Porra, o Zé Ricardo pegar esse time e ajeitar o time do jeito que ele ajeitou foi nota mil, cara. Então, chegar em segundo, terceiro é digno. A massa tá junto com o time. Porque ano que vem é Libertadores. Pô, o cara tá falando no telefone aqui do lado, isso é normal mesmo? Você acredita nisso? Porra, não. Quando tem lá reunião nossa lá de criação, porra, o cara pega, porra, começa a falar no WhatsApp, é soco na cara, cara. Que isso? Que violência! Não, sério, porra. Ô, brother. Não, tô brincando. Eu já ia pra cima de você, que o Domênico ficou bravo mesmo. Ô, Felipe, porra, não posso acha... acertar meus negócios no telefone, só você quer ganhar dinheiro. Não, porra. Não, você tá no YouTube, tá na mídia, eu ia te emprestar e aí eu posso um troco acertar aqui. Minhas festinhas aqui. Eu ia te emprestar um troco aqui. Não. Tudo ô, bem. Felipe. Você reparou que o homem é dinheiro. É o seu dinheiro, agora é o dele. Ô Felipe, você acha que por causa do Maracanã o Flamengo não é campeão esse ano? Não, nada a ver. Agora, o Maracanã, ele é uma faca de dois legumes. Porque é o seguinte, o jogador que tem uma cabeça legal, ele acaba sendo motivado pela torcida que tá lá no Maracanã. Mas o jogador que ainda tá se adaptando com a camisa do Flamengo, chega lá, por exemplo, eu vi o Willian Arão naquele jogo contra o Corinthians, ele olhando pro lado, pra arquibancada. Eu falei, ih, rapaz, cara de boi que tá indo pro matadouro. Sério mesmo. Então, é complicado. O Maracanã dá esse cagaço no jogador. Tanto que o Brasil perdeu uma Copa em casa, lá dentro do Maracanã, né, meu irmão? Então, mas era um Maracanã maior ainda, era, né? Pior, né? Porque muito pior. O meu avô paterno e o materno foram nesse jogo Brasil-Uruguai. Foi que eu nunca vi o Maracanã tão lotado na vida. Assim, era um negócio absurdo, cara. É absurdo. Diz que eram 200 mil, né? É, sentava um no meio das tuas pernas aqui, no, na arquibancada. Viu o modo tanto sentava? Porra, viu? Pra quê? Tu tava doido pra ir lá, né, cara? Tem colo, pra que sentar no meio? Já senta em cima. Não, mas pode pôr a cabecinha assim pra trás, assim, fica, né? Fica à vontade. Eu tô achando que hoje vai, gente. Dois anos, acho que eu vou tirar hoje. Que é? Dois anos. Não, tu não arruma nada aqui não, cara. Ah, para, vai. Não, não arruma nada aqui não. Eu sou goleador nato, cara. E sou casado, não, né, eu tenho cara de gol. Ele tá procurando um goleador, viu, Felipe? Ele tá procurando um goleador? É, tá procurando, então eu vou jogar de zagueiro. É, ele vai ser o guerreiro hoje na vida do Mota. É. Ah, é bom que o zagueiro sempre entra por trás, né? Que é? Puta merda, ele não para, cara. É impertinente, né, cara? É uma máquina. Pô, ele faz isso toda semana? Todo dia, acho que todo dia. Não é fácil, não, velho. Quando eu falo, ninguém acredita. Você é um fã tão grande aí, daquele que você considera que foi um dos maiores times do Brasil, maior que o Santos do Pelé, né? Que você faz questão de frisar isso sempre. Sim. Você gostou da reforma do Maracanã ou você prefere aquele Maracanã antigo? Cara, eu não fui no Maracanã novo ainda. Tá não fui. Não fui. Pô, eu fui 3 vezes no Pacaembu agora nessa campanha e não fui no Maracanã ainda. Que coisa. É, eu moro aqui em São Paulo, né, tá, cara? Certo. Eu tô aqui há 16 anos e aqui me já estabeleci, tá, fiquei rico, quase. Já tenho até... É, um iate parado lá na Represa Billes, a gente desce direto lá. Então, tô indo um pouco ao Rio de Janeiro. Mas o Maracanã, eu acho que era necessário as reformas que foram feitas, né, cara? Que até por questão de segurança. Eu ia naquela época lá, catastrófica dos arrastões e tudo mais. Meu, era pânico. Era pânico o negócio. É mesmo, né? Era eu fui em jogo de 120 mil pessoas e o negócio era tenso, velho. Você saía correndo na hora que terminava o jogo. Mas aí você acha que é uma questão de reforma ou uma questão social? Não, tem a questão social, e isso não mudou muito. Talvez tenha piorado, mas tem a questão da reforma, assim, porque você deixa o estádio mais seguro com cadeiras, deixa o estádio com menos capacidade menor, você consegue controlar melhor o público. Mas mesmo assim, a torcida do Corinthians foi lá esse pouco tempo atrás e sentou porrada no PM, porra. Jogo. Eu tava no jogo? Eu tava no jogo. Você tava sem camisa lá no final? Não. Porque eu mudei no Flamengo? Ingresso. Libera, essa não tem tatuagem. Tava na torcida do Flamengo? Não, eu mudei o meu ingresso, senão eu poderia estar. Mas você tava na torcida do Flamengo? Ah, eu tava no lugar. O Maracanã é inteiro na torcida do Flamengo. Mas o problema é que eu tava com a Rê, com as crianças que eu levei, que eu queria levar eles no Maracanã. Eu falei, pô, melhor não ficar aí não. Agora eu fui no Maracanã velho e fui no novo. É que você tem os saudosistas, bababá, bababá. Pô, Maracanã, mas o novo é melhor, não tem como falar que não é. É maravilhoso. Não. O Maracanã é o melhor. Eu não sei, mas eu acho o melhor palco pro futebol do mundo. Não tem igual, cara. Nem que pode falar de Wembley, o cacete. Mas agora, porra, virou um estádio como os outros que reformaram. O Maracanã, eu acho que ele perdeu muito da essência. Perdeu que ele a tinha. Identidade dele. É, por mais que minha as opinião, novas arenas. Por mais que as novas arenas aí sejam muito mais vistosas, assim, você bate o olho, por exemplo, o Castelão. É maravilhoso, cara, é maravilhoso. Mas eu acho que você perde um pouco daquele negócio aí do futebol old school, sabe? Aquele negócio de, sabe, futebol raiz, aquele roots mesmo. Mas isso tem que mudar, gente. Vocês estão loucos. Não, a questão, Domênico, não é a segurança. Eu também sou a favor dos torcedores terem segurança. Mas, por exemplo, num estádio cheio de cadeirinha, eu acho que impossibilita o cara de ficar de pé, sabe? Impossibilita não, cara. Ah, impossibilita. Tem até uma parte da torcida lá que ninguém não sei. Porque no Maracanã eu sei porque eu ia direto. Tinha uma parte da torcida lá onde fica as organizadas, que é o seguinte, os caras te coordenam, eles falam assim, senta! Aí tu tem que sentar. Se não sentar, você levanta! Apanha. Se tu não levantar, tu apanha. Exatamente. Mas, Felipe... Antigamente era assim, hoje em dia, porra, ficou uma coisa mais organizada, porque, de fato, não é um lugar só pra torcedor de torcida organizada, é pra todo mundo, é pra familiar, família, né? pra todo mundo. Precisa, acho que, democratizar o espaço também. Mas eu não quero convencer ninguém disso, isso é uma opinião minha. Porque é aquela coisa, você gosta de um carro assim, eu gosto do carro assado. Claro, gosta, claro. Eu não fui nem no Maracanã velho, nem no novo, né? Assistindo só pela televisão. Pra mim, o Maracanã é o velho Maracanã, não é o novo. Acho que o velho Maracanã, com 100 mil pessoas, com a geral do Maracanã. É um negócio foda. Muito mais emblemático, aquela, né? Não, com certeza, não tem dúvida. Aquelas figuras da geral, aqueles caras tudo fantasiados. Eu já fui de geral. Você vê, então. Tomei um sacaço de mijo. Mas não dá pra ver o jogo. Não, tu vê assim. Eu fiquei mais naquela parte de trás. Não, não dá, pra ver? Não dá. Não. Tu vê a canela. Não. O cara foi bater o escanteio, tu vê a canela do cara. Quem ia lá era pra curtir, caraca, pra se não, fantasiar. Fui no... Pra tirar pra ver o jogo, não dá, não. Mas eu fui numa época que era 3 conto a geral. Não era no... Era 3 reais a geral. Andava embaixo ali? A geral do... Antigamente, era praticamente exatamente. A mesma coisa, você não viu o jogo. Você não viu o jogo, você só viu um pedacinho ali, não dá pra mas ver. Pergunta pra alguém que comemorou um título lá no geral do Maracanã se não se troca. Curtiu demais. Passando. E outra, era um ingresso com valor praticamente irrisório. Mesmo falou, 3 reais o ingresso de geral. É, o cara tá, né? Não, isso é demorado. Uma coisa que me preocupa é o que vai ser a nova gestão do Maracanã. Isso sim é uma coisa que me preocupa. Que é uma coisa que está sendo discutida aí na imprensa agora nesse momento. Vai cair na mão do Flamengo. Se cair, porra, vai ser ótimo. Eu tô falando na boa. O Eduardo Bandeira de Melo, semana passada, ele falou o Maracanã precisa muito mais do Flamengo que o Flamengo do Maracanã. Eu não tenho dúvida disso porque é o seguinte, a gestão que está querendo pegar o Maracanã é uma gestão que já está com alguns outros estádios e não está bem. Então, acho que vale a pena eles colocarem na mão de quem sabe gerir futebol. E se o Flamengo parar de jogar no Maracanã, o Maracanã não sobrevive. Exatamente. Maracanã não sobrevive. É, porque o... Maracanã não é uma arena pra ter show igual o Palmeiras. O Fluminense e o Botafogo não tem uma torcida que lota aquilo ali, né? Botafogo tem engenhão e tem agora outro lá. Não, mas não. Mas não é de lotar. Mas já lotou, né? Já até lotou. Mas é o Vasco mais ainda vai, né? É, também. O Vasco tem São Januário. É verdade, não precisa. Por isso que eu falei de Fluminense e Botafogo, né? Botafogo ainda tem um engenhão, né? Mas não sei, né? Estão com o Engenhão ainda? Não, mas tem agora. Não, acho que vão entregar. O Engenhão parece já não foi entregue? Vai ser entregue no final desse ano. Não, mas também tem essa arena que o Botafogo tá jogando, Arena Luz Brasileira. É, lá na Ilha do Governador. Então ferrou. Botafogo tá jogando lá, então por isso que eu falo. O Flamengo não. O Maracanã virou do Flamengo. Tem que virar. Senão não rola, velho. Mas virar do Flamengo significa... Senão não rola. Mas virar se o Flamengo, Flamengo não jogar lá, Sombra, não, o Flamengo não vai... O Maracanã não, gente, o estado não consegue sobreviver, o cara. O estado do Rio de Janeiro tá quebrado. Não, tá enfrentando sérios problemas, o Rio viu? De Janeiro não tem mais hoje como bancar o Maracanã pra nada. Não, tira esses gastos da frente. Mas a questão do Flamengo com o Maracanã, Domênico, o Flamengo quer o Maracanã. O Flamengo não quer o complexo Maracanã. Esse é o problema. É que é a parte boa. E os caras querem ceder todo o complexo. Todo o complexo. Complexo, né? Que envolve o Maracanãzinho, as piscinas. E o Flamengo, pô, pra que o Flamengo quer isso? O Flamengo tem um clube gigantesco. Entendeu? Na Gávea. Não, tem uma dos maiores, né? Parques. Como que fala? A parte de piscina. Não, parque aquático, não, porra. É, não é parque aquático. Lógico, é de piscinas, né? É, a parte de piscina do Flamengo, por exemplo, é um dos maiores do Brasil, se eu não me engano, né? O Flamengo sempre teve muita relevância na formação de atletas no geral, né? Diga aí, presidente, que era nadadora do Flamengo, sim, é verdade. Verdade. Não, o time de basquete, por exemplo, é bom o time de basquete. É bom pra cacete, os nadadores estão sempre brigando. O Diego Hipólito também era do Flamengo. O time do basquete foi pro... 12 anos! Eu sei. O time de basquete do Flamengo lá foi pra uma... Acho que foi pra uma final, não podia nem ter torcida. A torcida lá... A torcida do futebol vai pro basquete lá e... A torcida pega pesado, do... hein? Devia pegar mais leve. Não, mas não daria pra jogar o basquete ali no Maracanãzinho? Daria, mas é uma gestão... Eu imagino que deva ser uma gestão complicada, né, cara? Gerir aquilo tudo ali não deve ser fácil. E qual que é a musiquinha de torcida do Flamengo que você mais gosta? Cara, eu gosto mais das antigas, cara. Eu não gosto muito daquela... Aquela que é tipo uma cópia lá daquele grito da época da ditadura, que ela não gosta. Meu Mengão. Essa eu não gosto muito. Eu gosto da... Domingo, eu vou ao Maracanã. Vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeiras. Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero cadeira numerada, vou sentar aqui bancada pra sentir mais emoção. Por quê? Por quê? Porque meu time bota pra ferver. E o nome dele só vocês que vão dizer ô, ô, ô, ô, ô, Mengo! Olha aí. É um samba enredo, né? Isso foi o Neguinho da Beija-Flor fez pro Flamengo. Neguinho da Beija-Flor, um rubro-negro, fez pro Flamengo. Mas esse canto se espalhou pelo Brasil inteiro, mas a torcida, né? Do Flamengo é isso, cara. Ah, é? Não, tô te falando sério. É porque os caras são envolvidos com escola de samba lá. Então os caras têm esse dom de compor essas músicas de torcida, entendeu? Por exemplo, os caras das torcidas organizadas do Flamengo, eu sei, por exemplo, a Raça, tem neguinho que é envolvido como cola de samba lá no Rio. Entendi, entendeu? Entendi. Então tem esse histórico mesmo. É verdade, não. Bom, o cara fazer essas músicas tem que ser bom. Tem que fazer, tem que ser bom. Tem que manjar deve, mesmo. Você deve estar bem convincente que o Mano não falou nada, o Mano tá ouvindo calado. Não, mas esse grito mesmo, ele partiu do Rio de Janeiro. Ele começou no Rio de Janeiro. As torcidas de São Paulo fizeram uma adaptação, falando a respeito de Morumbi, de Pacaembu e tudo mais, mas é um grito oriundo do Rio de Janeiro mesmo. Aquele outro... Mengão do meu coração, dali, dali, dali, oh. Também foi outro grito que também se espalhou para outras torcidas pelo Brasil também, até no Rio Grande do Sul. Hoje, Felipe, do Hermes e Renato, aqui no Estádio 97, falando um pouquinho do seu flusão, aqui no estádio... Luminense. O cara é vascaíno, pô. Não, pior é esse. O pior é esse. Qual que é o rival lá, ó? É o cara, Vasco, o Fluminense? Cara, eu pego mal com o Vasco, cara, porque eu peguei também uma época do Vasco, o Vasco tava bem. E puta, cara, era foda aturar tal de Edmundo, velho. Puta merda, o bicho era fanfarrão pra caramba. Edmundo saía... jogou lá. Aliás, era o ataque dos sonhos lá, né? Nossa senhora. A torcida não pode ver ele. Acabou virando um ataque que pior ataque do mundo. Ô, Felipe, se tivesse no penhasco, por exemplo, Edmundo e Eurico, um em cada ponto, tem que salvar um, você puxa quem? Cara, eu salvo o Edmundo porque é um cara que jogava bola pra cacete. O Eurico é um bunda mole, né, cara? Você não curte o Eurico, né? Não. O Eurico é mó populista, mó... Ele tá ligado a... Fala muito? Ele tá ligado a esse conceito antigo de cartolagem que não leva... Já era, né? Já era, velho. O negócio é administrador, velho. Os caras têm que pôr o clube pra ganhar dinheiro. O negócio é esse, viu, entendeu? Isso aí, é empresa a parada. Não, não funciona se for desse jeito igual Eurico fazia, velho. Tanto que olha o Vasco como é que tá. Viu, mano? O Vasco vai ser vice da Série B. E tá capengando pra subir, cara. Vai ser histórico, né? Não, tá difícil Vasco... de subir, cara. Se não tivesse ganho do Bragantino... Tava difícil buscar, hein? Podia correr o risco de não subir, hein? É verdade. Mas você acha que é melhor subir em terceiro pra não subir em segundo? Não, o Vasco tem que subir em segundo, cara. Mas vai ser histórico, velho. É a piada coisa, pronta, hein? Né? A piada pronta. Vice no segundo. Vasco, o Vasco. E duas vezes, hein? É. Não, acho que a outra vez nem foi vice, né? E quem que vai pra lá, pra baixo? Foi terceiro outra vez. Quem que vai pras trevas esse ano? Eu acho que vai o Vitória. Vitória? Olha, pra mim, o Inter tá doido. Não, o América Mineiro e o outro já lá, o Santa Cruz, já foi, né? Mas acho que o Figueirense também tá indo. Já foi. O América pega o Flamengo, hein? Amanhã. América, é. Mas América é tubarão de dente cerrado, pô. Flamengo... O América é o... É o carro do Street Fighter, velho. Amanhã o Flamengo vai passar o bambu nos caras. Também acho. Ó, mande sua mensagem. Hoje você manda sua mensagem em vídeo, tá? Em vídeo pro nosso WhatsApp, tá? Hoje somente mensagens em vídeo. Grava aí mensagens curtinhas aí de até 20 segundos no 94-353-0150. 94-353-0150. As mensagens hoje apenas em vídeo no nosso WhatsApp. Agora o Narigudo vai falar do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Sabe por quê? Porque amanhã é dia de jogo. É isso aí. É dia de chamar os amigos e a família para sua casa, tomar a Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? Hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Brahma. Presta atenção. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então você já sabe, hein? Você já sabe, hein? Escale Brahma para sua torcida e comemore. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. É, só com moderação. Estádio 97 aqui na Energia 97 pede para você ligar no 3284-7097. Quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo só o Estádio 97 me leva para o Salão do Automóvel, concorre no final do programa um par de ingressos para o salão. E os primeiros 5 ouvintes que entrarem no ar e disserem Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, ganham um par de ingressos para participar do programa que será realizado ao vivo. O programa é o Estádio 97, óbvio. No Banco Honda Hall, dia 5 de dezembro, com tudo incluso. Ó, você vai levar acompanhante, tem direito a entradas, comida, bebida e também um lindo kit da Honda. Legal demais. Então vamos aos ouvintes, 3284-7097. E hoje são apenas os virgens, quem nunca ligou aqui no Estádio 97 ao vivo, tá bom? Apenas os virgens, no oferecimento de Nissan. Façam test drive, porque quem testa, compra Nissan. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Tudo tranquilo aí, estranho? O Mota tá te assediando aí ou não? Não, não, ele só tá passando a mão na minha perna aqui, eu falei pra parar, ele já parou. Porque o negócio dele aqui, acho que é humano aqui, cara, não sei. Ele, não, não ele tá bravo não, comigo ele aqui, é São Paulinho, meio, igual você, porque... velho. Não. Ele quer tá procriar a torcida. Aqui, cara. Ah. Deixa eu sair daqui, peraí. Eu gosto do urso. Olha a foto do Bartês com ele ali, ó. É igualzinho. É igualzinho. Olha, igualzinho mesmo, hein? Na web. É. Parece comigo? Parece, ali é parece. Separados pelo nascimento. Pior, não, vocês não sabem a história. O filho dele é corintiano e o pai dele é palmeirense. Ele traiu o pai e o filho traiu ele. Nossa, velho. Castigo, hein? Isso que é o que meu pai fala, apagar a língua, cara. Não tem jeito, cara. Porra. Mas, enfim, paciência, né, cara? Filho é filho... Tem que gostar, não importa como, né? Então, mas corintiano é difícil gostar, cara. Até corintiano, não, mas... Não, é difícil, mas tudo bem, vai. Paciência. Então tá bom. Vai tocar aqui o nosso Asdrubal. Toca! Eu era feliz. Que isso? Sem saber. Porra, é essa? Isso me revolta. Os morenos, isso aí? Os morenos. Ah, eu conheço isso aí, ó. Os morenos. Vou te falar uma coisa. O Benjamin, ele trouxe um pendrive. Isso, Benjamin. Maravilhoso. Isso não é Benjamin, não adianta, não. Ah, é. Eu já imagino o Benjamin na feijuca, é. Batendo assim o tamborim. É. Essa é toda do carioquinho. Batendo na feijuca. Não. Pagodinho, porra. Não, meu negócio é o massacrejo. É isso aí. O Ben já toca pandeiro, o Ben já toca pandeiro como ninguém, mano. Deft falso metal. É. Eu gosto de cuíca, você mas já tocou pandeiro... no pan? Já pegou banho? Tocou na cuíca do Benja? Quem é, Aguinaldo? É. Ah, com certeza. Ah, mas é, já peguei cuíca... a cuíca dele, eu fiz assim, ó. Aguinaldo, essa cuíca aí tem dono. Não, mas né? é antigo. Não, agora é dessa menina aqui, deixa ó. Deixa a sua cuíca com ele. Quando ela estava no telefone, Felipe, ela estava me mandando nudes. É mesmo? Alô? Por isso você atrapalhou. Veio só meia bunda, só. Ô, Aguinaldo. Oi, Gustavo. É, dizem que você é bom de porrada pra cacete, né? Que eu não... Olha... Vou te falar uma coisa. Eu não aceito desaforo. Não aceito. Fui muito envolvido com o Gotardo. Gotardo? Zagueiro do Botafogo. Wilson Gotardo. Júnior Baiano. Saímos da porrada várias vezes na Lapa. Imagina a porrada que você saiu. Como assim? Porque na eu Lapa? Não aceito desaforo. Fico de forma imaginando alguma. A porrada que você saiu com ele. Dizem que você é faixa preta de karatê, rapaz. Eu não sou, não. Você está equivocado. Eu não sou, não. Não, absolutamente. Não, eu sou apenas Aguinaldo. Não, você é. Alô. Alô, você é faz tempo. Quem é? É Felipe. Felipe Almeida da Silva. Ô, Felipe. Felipe Almeida da Silva. Quem é o Dodô? Nós. E aí, velho? Ô, Dodô, tudo bem? Palmeirense aqui. Opa, nós. E ô, quantos Dodô, anos você tem? Oh, obrigado, cara, que isso. Quantos anos você tem, meu? Eu tenho 20 e 28. RG. Sim. Hoje, terça com cara de domingo. É, que é feriado, né? Tá bom pra ir passear. 2.8. Tá bom pra ir passear lá na lá Almeida Santos, entendeu? Ah, sensacional! Não tá bom não, RG, porque tá um trânsito, a Paulista tá fechada, tá todo mundo andando pela Alameda Santos. É. Pô, e hoje é até às 7 mesmo aí, não? É. Cara, vai chegar um dia que vai ficar até segunda. É o que eles querem. Ô, velhinho... Incrível, né? Não, eu acho errado, a principal avenida mas a gente do, não consegue de São chegar Paulo. Na rádio. Não, mas não. A principal avenida de São Paulo, os caras fecham. Mano, teu carro não tem buzina? Você vai tomar processo. Ah, mas é por uma boa causa, né? Não, eu acho também. Eu acho legal. É legal pra caramba. Eu moro aqui na região, eu moro aqui embaixo. Vou falar onde eu moro. Não, não moro na Frecaneca, não. Eu acho que fechar Paulista, assim... Cara, São Paulo não é um local que você tem muitos lugares. Eu acho bacana demais. Pra lá. Então, é isso que é eu tô legal. Falando. É legal, claro que é. É isso que eu tô falando. O Rio fecha a avenida. A orla, é. A orla não, toda. A ocupação é pública é necessária nas grandes cidades, sim, porque principalmente São Paulo, cara, acho que todo o lazer aqui é pago, né, cara? É complicado. Então é isso que fica uma coisa assim mais pra galera curtir. Olha só, eu só não acho legal, é Jair Bolsonaro, tá ok? Eu só não acho legal é fechar a Paulista pra comunista vagabundo. Né? favor de passar com o... Viu, Benjamin? É você que vota em mim, a gente é parceiro. Não, não voto, não. Não. Ó, eu sou parceiro, você que tá indo pro Rio direto agora, transfere seu voto pra lá. Mas não vota nele? Como não? Mas a contra a vossa pessoa, mas não voto. Sou a favor de passar com tanque de guerra em dia de comunista na Paulista. Mas pacificamente. Mas você não fica feliz, ô deputado? Por exemplo, que o Mota domingo pode vir andar de bike, andar com aquele patinete dele. Eu acho certo. Roller. É. Mota, você gosta de roller? Adoro. Tô precisando, Felipe. Ué, mas tu não tem nada pra falar comigo aqui, não. Eu acho que o Mota devia vir na Paulista e dar um peixinho sem camisa no asfalto, tá? Pra esfolar a teta dele. Mas assim, sem violência, na paz. Por que você não tenta ficar sem respiração durante 5 minutos? Eu fiquei imaginando você no Mota sem camisa no peixinho. A gente chama de roller. Isso. Ó, vamos descer agora, eu filmo. É, você pô, tem boa ideia. A gente chama isso no exército de teta sangria. Mas não, mas a gente tinha que dar um peixinho da Augusta até o centro, velho. Até a Frecaneca, que é onde ele gosta. Ô, deputado, mas e se ele se ralar todo, você vai fazer o que pra ajudar ele? Ele já rala o toba dele todo dia, tá ok? Ele não vai mudar nada, tá acostumado com a dor. Não tem nada a ver com isso, seu trouxa. É, depois joga um álcool nele. Fala, vai cuidar do seu filho que tá passando mal. Joga um alquinho pra desinfetar. Nossa, moto, você joga pesado, né? É. Nossa, o cara fazer uma brincadeira sadia. Ah, é? Pô. Super sadia, nossa. Não, o meu filho do cara teve um ataque de eclâmpse, né, cara? Então, Maicon! Maicon! Ataque do quê? Alô? Eclâmpse. Maicon, e aí o bairro, velho? É Felipe, Dodô. É Felipe. Felipe, tem dois. Porra, velho. Ô, Dodô, o Benjamin vai acertar fácil aí. Eu moro na Vila Renata. Viu? Vila Renata? Opa, esse eu conheço Vila bem, Renata, né, velho? Passa todo dia. É, passa todo dia. Passa lá? Opa, dá uma passadinha. É uma vila santa, né? Mas se é o mesmo que eu conheço, é em Guarulhos. Não é em Guarulhos, não. Vila Formosa. Peraí, Vila Renata, mas tem em Guarulhos também. Esqueceu, Dan? É Vila Hermes e Renato. verdade. É aqui na Zona Norte, baby. Mas é porque tem duas. Acertou uma vez. Tem duas. Vila Zate, Vila Mirante. Ah, é Vila Mirante. Seu que eu não conheço. Velhinho. Oi, Dudu. E aí, cara? Depois de amanhã, então, Palmeiras pega o Atlético Mineiro lá, hein, cara? Dudu, vai ser um jogo difícil, cara. Mas eu acho que a gente não perde, não. Eu acho que a gente empata esse jogo aí. Vai perder. Eu acho que a gente empata esse jogo aí. Tá secando. Para de secar, 2009... Tava quase perdido e chegamos. Eu não tô falando nada, não tô falando que a gente vai ganhar. Mas é o seguinte, a macumba lá no Rio de Janeiro tá 24 horas rolando, entendeu? Pegaram todos os sapos verdes que tem, colocaram, porra, amarraram a boca dos sapos tudo lá, entendeu? Então fica tranquilo, irmãozinho, o Palmeiras vai perder lá pro Galo. Vai perder, sim. Vocês podem amarrar dinossauro que o Palmeiras não perde esse título, cara. Ô, Felipe, cuida do teu time que pode perder pro América, viu? Não, é verdade, não, que é isso? Não, o América é tubarão de... São Paulo também perdeu. O América é tubarão de dente cerrado, rapaz. Ah, cuidado, hein? Mas, ô Felipe... É pitbull castrado, rapaz. Ó, só lembrando, o Flamengo tinha dois pontos... Quem, vô? Flamengo. Flamengo tinha dois pontos do Palmeira e o São Paulo tinha um, nessa mesma rodada da Copa do Brasil, Brasileirão. Então Copa do Brasil, já é brasileiro. Já é campeão, então? Não, só tô dizendo, são estatísticos, né? Você pede pros palmeirenses perguntar se você acha campeão, o Domênico diz que não é campeão. Aí não o outro vem e fala aqui. Aí o flamenguista vem e fala, vai perder, os caras, não vai perder, se não vai perder, é campeão. Espera só um minuto. Uma coisa assume, ele... porra, tu vai ser campeão, não vai, porra. Tu vai ser campeão, não vai, porra. Vamos lá. Conta essa porra. Você falou com relação ao jogo, se perder o jogo ou ganhar o jogo. É isso que nós falamos. Não, tô pensando se vai ser campeão. Vai ser campeão? Mas não é ainda. Vai ser campeão. No duro. Vai ser campeão. Não, não sei. Tem certeza? Negócio de duro veio com Mota lá. Não é comigo. Não, agora falando sério. A macumba tá comendo solta no Rio de Janeiro. Vocês não conseguem ganhar de vocês. A gente é campeão mundial de macumba. Cara, o estado mais macumbeiro do Brasil, mais que a Bahia. Essa macumba vai pro Santos. Não, olha, rapaz, a gente pode ser campeão ainda. Não tem esse negócio de cheirinho, não. Aqui não tem oba-oba, não. Aqui tem oba-oba, não. Ô, flamenguista. Tá bom. Cuida do teu time. Nossa, estou cuidando. Boa, Lolo. Eu tô cuidando. Eu tô fazendo uma cumba, pô. Estamos gastando dinheiro com marafo. Estamos gastando dinheiro com farofa. O problema não é esse. Estamos gastando dinheiro com charutos. Entendeu? Então, porra, mas o problema não é porco. Esse. O problema é que vocês estão preocupados com nós. Ganhou gente... de vocês, vocês não ganham de vocês, não, velho. Não, mas amanhã a gente vai pegar esse tubarão de dente cerrado. A gente vai pegar esse coelho é morto. Aí, não é nós. A gente vai rechear o coelho. Ô, Felipe, entendeu? Você põe um pão de bacon em cima da farofa. É. Exatamente. Trocamos o frango por torresmo. Agora, a macumba lá no Rio tá sendo feita com leitão a pururuca. É, e vocês estão começando a pegar pela linguiça. Oh, é, baixou o nível. É, baixei mesmo. Oh, e vai baixar mais ainda. Não, o que é isso? Felipe. Não. Ô, Felipe, o desespero dos caras é uma coisa incrível, cara. Eu acho legal pra caramba o desespero dos caras, velho. Vai colocar farofa pra essa macumba aí, não vai dar certo. Tá desesperado, Felipe? Não, que desesperado. Tamo tranquilo. Imagina, não. Tamo tranquilo. Só Flamengo. De leve. Flamengo, rapaz, nunca caiu pra segunda divisão, pra começo de conversa. Entendeu? É incaível. Entendeu? A maior torcida do mundo. A maior torcida do mundo. É um fanfarrão, hein, velho? Entendeu? Então, olha aí, ó. Puta que pariu. Esse hino é lindo demais, meu Deus. Ô, Dodô, a gente precisa jogar agora com o Santos. O Flamengo já é peixe morto. Pera aí, vamos ver esse Felipe. Vai, Felipe, vamos ver. Aumenta aí, DJ. Flamengo, você podia falar que ele tava em segunda, agora não sempre pode falar. Sempre Flamengo. Mais, o cara é palmeirense. Flamengo sempre eu hei de ser. Ah, que se dane, o cara é meu maior prazer pelo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer. É, precisa ganhar. Uma né? vez Flamengo. Flamengo até morrer. Só que precisa vencer, não tá vencendo. Ele me mata, RG. Me mata. Só que me arrebata vencer. De emoção. Não vence. Do essa porra aí não vence quero nunca. Quero ouvir. Essa merda não vence nunca. O cara é palmeirense, porra. Tá falando Palmeiras. Tem pênalti na parada. Isso, tem pênalti na parada. Que isso. Pô, carrinho por trás, cara. Não faz mal. Aqui é assim que funciona. Pênalti pro Fluminense. No PES e no FIFA, isso aí, porra, tu saía do game, bro. Mas aqui é assim que funciona, brother. Foi pênalti. O cara é palmeirense, ele tem que falar do Verdão aí. Quem que é palmeirense? Ouvinte, cacete. Eu tô ouvindo aqui. Agora é o palmeirense. Não, mas eu não tô entendendo. Presta atenção no hino aí, ó. Presta atenção. Respeito. Ô, Flamenguista, presta atenção no hino aí, ó. Respeito. Não, respeitar quem? Se curve, o time que está muito na frente de vocês, ô trouxa. Se curvar. Olha aqui, mané. Rapaz, maior torcida do mundo, aí, rapaz. Não é que curvar o quê, rapaz? Eu vou me retirar daqui. Nenhuma. Eu vou me retirar. Porra nenhuma. Não, volta. Eu vim aqui convidado, entendeu? Isso é um esculacho. Entendeu? Nem uma água me serviram até agora, nem um café. Mas pegaram na sua louca já. Mas pegaram aí no... Pegaram na sua bisnaga. É. Não, tudo bem. Isso aí, porra, é normal, ué. Ô, Bá, traz só água pra ele. Café não tem. Água, Bá. Tem café, pelo menos? Tem café que eu fiz 10 da manhã. Se quiser, tem lá. Eu vou perguntar. Tu vê lá, ó. Ó, velho mal de mau costume. Vai jogar esse líquido que tu tomou na infância, não, né? Agora o Felipe saiu pra tomar água. Agora o Bolsa é da Moca. O Bolsa, você traz pra quem? Meu, nem lá nem cá, né, meu? Torço pro Juventus, da Moca. E como bom trouxa, sou Palmeiras. Olha, vocês vão acabar com o Lolo hoje. Ele fica nervoso, viu? Vamos deixar ele bonitinho. Não, ó, agora falando sério. Toma cuidado pra não acabar com aquela parada, tipo assim, nadou e morreu na Marginal Pinheiros. Mas, ô, flamenguista, vocês estão falando isso desde quando vocês estavam a um ponto de nós. Mas a gente é a torcida vocês mais fanfarrona do Brasil e vocês caem na pilha. Então tá bom, vocês são fanfarrão vocês mesmo. Vocês caem na pilha. Você acabou de falar que vocês são fanfarrão, tá são tudo fanfarrão, certo. A gente não leva... Vocês não ganharam, velho. O Flamengo tava no meio do campeonato, já tava falando cheirinho de hepta. Porra, é brincadeira. Isso é muito fanfarrão, mas né? Isso é uma coisa do... Sabia disso, do Kibe Louco. Sabia disso, né? Não. Respeito. Ô, Felipe. Porra, aqui, ó. Oi. Faz isso não. Não, o Felipe convidado. Não, mas não, faz isso não. Aqui, ó. Ô, Benja, porra, tu me chama aqui, porra. Porra, que roubada, água, hein, velho? Porra, do lado de um palmeirense e agora é de um sei lá o quê, entendeu? Pô, cara, respeita, meu irmão. Porra, pera lá, hein, meu irmão. Ó, cuidado, hein, meu irmão. Porra, eu não sou nesse negócio de... Isso! Fala no teu lugar, vai. Fala no teu lugar. Dá na cara dele porra, mesmo, não, tá ok? Não, porrada, não que isso dá processo. Depois me processa. Ó, no meio disso tudo, o Fluminense teve um pênalti e o Gustavo Scarpa perdeu. Eu faço agora 16 anos e nunca fui processado. Né, mano? O goleiro do Atlético Paranaense defendeu com o pé, velho. Sério? Não, não é o Everton, porque o Everton tá na seleção, né? É, mas o goleiro pulou pro canto, Sombra, e a bola foi batida no meio e ele defendeu com o pé. Fluminense, hein? Parecia aquela defesa que o Vitor fez na Libertadores, igualzinho. Lembra? O Fluminense também é outro que... Felipe Flamenguista, não. Oi. Ouvinte. Esse negócio do cheirinho, o diretor de marketing do Flamengo é o Kibiloco. Não, ele é vice de comunicação. Sim, mas isso é a ideia dele. Ele foi genial nisso aí. Eu acho que não partiu da diretoria, não. Partiu da torcida. Foi da torcida. Não, porque a diretoria não pode aderir a esse tipo de oba-oba, velho. Foi uma brincadeira da internet. Eu acho que a diretoria não faria isso, não. Não, faz não. Foi uma brincadeira da internet. Mas ele soltou essa brincadeira. Não foi anunciado. Não foi. Foi brincadeira de torcedor. Foi no Kibiloco que foi solto isso a primeira vez? Não, acho que não? Ele reblogou lá, mas acho que não foi ele que criou isso. Olha, aí, não. É a torcida, cara. Foi bem pensado. A torcida do Flamengo, nesse ponto, pra zoeira, a criatividade é infindável. É impressionante. Mas eu acho que isso também tem muito a ver com o espírito do carioca. Acabou o jogo? Cara, acho que o espírito do carioca... Você falou uma verdade. Eu acho que é mais propício. É porque, assim, eu percebo que aqui em São Paulo, por exemplo, em domingo de clássico, tem até brincadeira entre as pessoas aqui e tal, não sei o quê, mas no Rio, cara, qualquer esquina que tu desce, que tu tá andando, tem um zoando no outro. Esse é o cu d'água, esse é o cabeça inchada. Cu d'água? Eles falam lá. O que é cu d'água? É o vacilão, né? Aí esse é o vascaíno. Tinha um cara, rapaz, puta que pariu. Tinha um vascaíno, um tal de Zulu, um negão lá na porra, lá no meu bairro lá. Pô, o cara gritava, rapaz. A 3 quarteirões, eu saía com a camisa do Flamengo. Quando o Flamengo perdia, então, eu tinha que sair correndo. Ele falava o que vocês? Cabeça inchada. Cabeça inchada. Ah, esse é o cabeça inchada! Porra! E zoava, cara. Zoava. Então, essa zoeira... E não sai porrada. É impressionante. Porrada sai com torcida organizada. Agora, do torcedor mesmo, é na zoeira, neguinho se zoa no bar, brinca, não tem treino. O carioca, ele é mais descontraído, naturalmente. Sem contar os pontos de churrasquinho, né? Eles se juntam na calçada. Exatamente. Aí fica, né? Mete um churrasquinho, camisa do Flamengo, camisa do Vasco. E vai aquilo, velho. E pega aqueles barris de chope vazio. Põe um em cima do outro, põe um tamburete por cima e vira a mesa. Mas aqui também, né? Aqui é difícil, a briga é com torcida organizada. É. Mas aqui tem uma coisa estranha, assim, rapaz. Na boa, com todo respeito, esse negócio de chupa é feio pra cacete, meu. É mesmo? Chupa, não sei o quê. Pô, que mania chupa o quê, rapaz? Pô, faz zoa direito, não sabe nem zoar. Pô, fica pro cara, vai chupa, pô. Mas deixar comigo, você chupa uma ostrinha ou não? Quê? Uma ostrinha, você chupa? Uma ostra, sim. Aí eu perco um tempo ali. A brincadeira é longa ali. Chupa ostra. Kibe, você gosta? Kibe? Não. Kibe, eu sei que você gosta. Adoro. Então. Tá vendo? Ô, Felipe do telefone! Alô! Sensacional! Alô! E aí, Sombra? E aí, cara? Ó, o Domênico vai ficar mais precavido. Você já meteu a faixa ou não? Eu acho que o Palmeiras já ganhou esse título já, mas eu não vou comemorar ainda. Comemorar a gente vai comemorar só depois que se confirmar, mas eu acho que o Palmeiras não perde mais. E quem você acha que tem... Oi, diga. Acho que a gente não perde mais esse título não, porque os outros times também vão tropeçar. Eu acho que o Palmeiras ainda pode tropeçar uma ou duas vezes, mas os outros times também vão tropeçar. Agora, o Paulo Nobre, ele deve estar ouvindo agora o Estádio 97? Ah, deve. Deve estar ouvindo? Comigo aqui? Lógico, claro. Porque deve ter... Sou eu? Ele ama a gente. Não é porque eu sou... É por causa do Benjamin. Meu! Tá ouvindo agora? Isso é. Ele queria, assim, acho que ele mandou um WhatsApp agora pro Benjamin. Pergunte a esse ouvinte quem ele quer pro lugar do Gabriel Jesus. Eu vi alguns boatos aí do Prato e do Borja. De um outro cara aí, do Borja. Borja. Eu acho que... O Borja eu não conheço o futebol dele, não. O Lucas Prato eu já vi mais vezes jogar. Mas eu não sei se vale a pena em questão de salário, viu, cara? Eu não sei se isso pode causar algum problema interno lá. A gente sabe que o jogador tem muita vaidade. Eu não sei qual que é o... Ah, quem tem vaidade é Messi, pô. Qual que é o teto do salário do Palmeiras lá. O Miami tem, hein? Pô, isso é um sentimento feminino, né, cara? Vaidade e ciúmes é um sentimento feminino. Ah, mas tem muito futebol, viu, Felipe? Tem muito, viu? Você não tem noção. Agora, o maior atacante da América do Sul é Paulo Guerreiro, né? Ah, eu acho que não, hein? Não, não, eu acho. Da onde? Maior atacante da América do Sul. Ei, cê cadê é louco, o momento? Mano. O Guerreiro é refugo do Corinthians. Maior atacante da América do Sul chama Paulo Guerreiro. Corinthians, velho. Você é louco. Refugo do Corinthians. O Mano tava quieto, agora ele veio com tudo. Ô, mano. Fala aí, Fiote. Eu almoço direto lá na Dona Inês, cara. Eu trabalho ali perto. Ah, lá na Dona Inês, na Bela Vista? Eu como lá todo dia também, mano. Direto ali, cara. Aí é nóis, velho. Quem tá pegando a Dona Inês? Pegando Dona Inês, é o restaurante lá que a gente almoça. Ah, chama Dona Inês é que tem uma Dona Inês. A Dona Inês é uma senhora, o senhor deveria respeitar. Mas o que tem? Uma senhora também não se faz come, sexo. Deve fazer com o esposo dela. Não sei, não conheço. Vocês que conhecem. Não, mas é da hora lá, mano. Rango é da hora. É boa comida lá, mano. Da hora mesmo, caseirinho. Levo o Benja lá, Eu como... Ah, o Benjamin não curte muito, acho que não vai rolar, mano. Não sei nem onde é, cara. É ali na esquina da Fox, ali no, na Conselheiro Ramalho, ali com a Conselheiro Carrão, mano. Boa, só o restaurante bala ali, mano. É, Benjamin. Não conheço. Ali é como se fosse o Baltazar da Bela Vista, velho. É, só alta culinária. Eita! Mas o Baltazar ali. Ô, Felipe, o Guilherme Cantelli, aqui o Twitter bombando, ele pediu pra você imitar o Jorge Perdigoto. Pô, já tô quase que imitando. Eu tô mandando vários Perdigoto aqui na tela do computador. Imita dirigindo pro Domênico. Ó, Domênico! Olha aí, meu povo! Vamos que vamos! É isso aí! Samba, suor e sacanagem, vou mandar uma letrinha aqui pro Domênico. Se tu não é rubro-negro, meu camarada, porra, põe a dentadura no cu e ri pro caralho! Que isso? Que isso? Baixou o nível! Baixou o nível! Jorge Perdigoto. Porra, baixou o nível. Porra, vai ter um cartão, mas porra. Não, era um personagem. Personagem. Eu vou fazer um personagem também. Licença poética. Não, mas aí, né? Porra, você é porra. Não, tem vários aí. Vou fazer personagem. Os personagens adoram o Domênico. Azedão, o Santos vai ser campeão ou o Palmeiras? Olha, eu analisando... Esse é trouxa. Se não deixar é um falar, é isso também, né? Trouxa. Você já tá intimidando o flamenguista aí com educação, o cara vê aí, bacana. Olha, analisando, pra ele aí, analisando a tabela, são só 6 pontos. O Palmeiras vai tomar a naba do Atlético. O Palmeiras, pra vocês, vai perder os 4 jogos. Eu acho que vai dar. Vocês ganham todos, é isso aí. Vai dar Santos em primeiro, Flamengo em segundo e terceiro Palmeiras. Torce mesmo. Mas, olha, o legal é isso, essa torcida. Olha, a torcida é legal, não liga pra eles, vai dar Palmeiras, viu, Lolo? Isso, faz aí macumbinha, faz o que vocês quiserem aí, ô trouxa. Mas, peraí, olha, o Bossa me parece ser neto da vó Olímpia. Da vó Olímpia, viu? Bosso? O Bossa é neto da vó Lourdes. Vó Lourdes? Vó Lourdes. Aqui é a minha amiga. A dona Lourdes é sua amiga. Ela me ensinou vai a fazer um bolo de vô. E olha, ganhei outro dia um abridor de garrafa, viu? No bingo? Olha, foi bom. E ô vó. Oi. Eu quero ver o que vocês vão fazer com aqueles 1000 pombos brancos que vocês compraram pra soltar diante da Chapecoense. Por quê? Você acha que não vai ganhar? Não sei. É, você sei. Mesmo disse que vai ganhar pro Lolo não, eu... gritar aqui. Não, mas eu se fosse porco, eu já estaria deitando o cabelo em cima de vocês. É que vocês são tudo bunda mole, velho. Porque esse papiol ainda não ganhou. Que não a ganha gente é humilde, né, Lolo? Vocês resolveram pegar no pé do Domênico hoje, hein? Tá louco. Mas vamos dar um time aí. No dia que o Palmeiras for campeão, nós não vamos aguentar ele depois aqui. Rapaz, vai ser brabo, né? 1000 pombos brancos, cara. Não vai mesmo, é bom nem vir. Não? Mas aí precisa trazer o Vini, vai ter. Porque eu não vou deixar ninguém falar, velho. Vocês estão. Quando o Palmeiras. Já que tá, vocês estão tudo fodidos. Campeão? Já que ele falou, eu falo que também. Isso, tá mesmo. Tá, e tô falando sério. Não. Vocês estão mesmo. Não tem como. Tô falando não vai sério. Ser campeão. Olha, não torce. Vai, não vai. Não ô, velhinho, torce. E eu gostei que você viesse aqui também. Não, venho. Torce. Eu venho. Vem mesmo. Vem pra ouvir um chupa na tua cara. Não. Eu sei que você não gosta. É sério. Vai ser aquele chupa, né, Domingo? Chupa. Aqui é chupa. Não tem conversa, não. É nóis. Olha, falta de decoro. Falta de decoro total. Do jeito que o Palmeiras for campeão, tem que fazer igual faz nas eleições. Pô. Não pode prender palmeirense. A gente pode fazer o que a gente quiser. Mas o Felipe palmeirense. Deixa os caras torcer aí. Vai torcendo muito aí. O Felipe palmeirense. Não sei se você vai ter oportunidade de falar de novo com o Felipe, que tá aqui do Hermes e Renato. Mas então já manda teu chupa, que ele acha a brincadeira mais legal que em São Paulo. Ele não gosta. Manda já teu chupa pra ele. Ele gosta, né? Ele gosta. Não gosta. Falar agora. Eu gostava pra caramba do Hermes e Renato. Era gostava legal, não, rapaz. Eu tô aqui, rapaz. Ué. Não, você nunca mais assistiu. Vai lá, Hermes e Renato oficial no YouTube, pô. Pô, faz isso comigo. Faz isso comigo, não. Engraçado mesmo. Pô, legal, tá vendo? Humor sem fronteiras, independente do seu time, né, meu camarada? É isso aí. É isso aí. Ô, Felipe, quer mandar um abraço pra alguém? Pô, quero mandar um abraço lá pro pessoal da empresa de trabalho lá. Pode falar o nome aí? Pode não. Falar. Não. Fala aí, mano. Fala o nome dos caras, porra. Eu trabalho ali na Brigadeiro, ali no Grupo Ultra. Quero mandar um abraço pro pessoal lá. E um abraço pra todos os ouvintes aí, que é muito bacana. Um abraço pra vocês também, sou fã de vocês, do... Obrigado. Do Rude. Ô, Rude, o Carmelo tem que lançar umas promoções de Natal aí, pô. Ah, lá. Ah, Zózio e Carmelo. Tá faltando. Tá, amanhã tem, viu? Amanhã tem, a gente vai fazer aqui, com certeza. Aqueles aqueles panetone duro que dá, né? Panetone de padoca, velho, que custa R$3,50, velho. Junto com a dupla Lucas e Wanderson. Por falar em Natal, eu queria perguntar pro deputado Bolsonaro. Deputado, o que você vai dar pro Mota de Natal? Olha só, eu vou dar pra ele um peru explosivo, tá ok? Que isso! Quando ele tiver todo felizinho, aí, Feliz Natal, vai explodir o peru na cara dele. Dá pro seu filho, pra sua família, come, faz o que você quiser. Tem uma coisa também boa, que eu até tô preparando, pra você deliciar. Eu vou te dar bom senso, com gotas falta. De chumbinho aí, tá vendo? Gotas de chumbinho! Um bom senso. É uma boa ideia do mano aí, que eu vou adquirir aí. Eu vou te dar bom senso. Vocês podiam fazer um amigo secreto aí do deputado Bolsonaro aí, do outro deputado lá, do fascista lá. Você é um fascista, Jean Willis, você respeita, seu golpista, vocês estão todos golpistas. Pois é, isso mesmo, né? Seu golpista fascista. Olha o cuspi! Sem cuspir, pô. Vai cuspir. Jean Willis. Ô, Felipe, um abraço pra você. Ô, Sobra, posso fazer um mexinho aí? Pode. É, consórcio Honda... É fácil, rápido e sem juros, é isso? Não, consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. É fácil, barato e sem juros. Você ganhou um par de ingressos para participar do Estádio 97, dia 5, lá no Banco Honda Hall, tá bom? É só mandar um e-mail pro bar, né? Isso, bar@97fm.com.br e falar para vocês, hein? Dia 5 de dezembro vai ser espetacular, espetacular, o Estádio 97 ao vivo lá no Banco Honda Hall. Aguardem. Ah, maravilha. E só abusando me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Boa, ganhou o kit top também do desodorante Extreme. Ô, Felipe, só uma coisa aí, ó. O Lolo tá mostrando. O aeroporto de Congonhas aí, fala aí, Lolo. Congonhas. O aeroporto de Congonhas tá lotado de palmeirense, cara. Aqui, eu tô vendo as imagens aqui, olha. Pô, não tem o que fazer, não, cara. Festa. Porra, esse pessoal não tem família, não. Feriado. Copiando o Flamengo, hein? Tão copiando a gente. A gente enche o aeroporto toda semana. Eles copiam nós pra caralho. Pô, que copia o quê? Rapaz, O que? Se for o último, ia ter não, mas é feriado e o Palmeiras tá todo de folga. Hoje pode. Ô, Felipe, você não tem família, não? Pô. Manda e-mail pra bar@97fm.com.br pra combinar o lance aí do dia 5 de dezembro, tá bom? Beleza, Sombra, obrigado, hein? Valeu. Um abraço pra vocês aí. Obrigado, valeu, um abraço. Eu vou sair daqui e vou lá para o aeroporto, viu? Você vai lá para o aeroporto? Ah, vou, viu? Para que você chegar, já foi. Leva o Felipe. Eu vou lá. Mas põe a calcinha aí. Nem me dando um troco. Põe a calcinha, velho. Narigudo, vamos falar agora da Honda. Calcinha. Olha só, amigão, presta atenção nesse recado que é legal demais. O ano tá acabando. 2017 já tá aí. E provavelmente você já fez seus planos pro próximo ano, certo? Todo mundo faz, né? Uns falam que vai parar de fumar, outro fala que vai fazer esporte, outro que vai emagrecer, outro que fala que vai casar, né, mano? Mas que tal dessa vez você fazer planos para conseguir realmente realizar? Então eu vou te dar uma dica muito legal, como comprar uma Honda nova. Isso mesmo, presta atenção. Com o consórcio Honda, você realiza a compra ou a troca da sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que realmente cabem no seu bolso. É o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano. E o melhor de tudo, você não paga juros. Vou falar de novo. Você não paga juros. Olha só que moleza. Parcelas a partir de R$ 104,00 mensais. Você realiza o seu sonho de ter uma moto Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Mas olha, não perca tempo. Vá agora mesmo ou vá amanhã, mas não deixe de ir, não. Há uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece 2017 realizando seu plano. Que bacana, né? E o consórcio Honda não parou para ir, não. Olha só que bacana o que vai rolar, essa festança que vai rolar aqui junto com o Estádio 97. Os primeiros ouvintes, os 5 primeiros ouvintes que ligarem e falarem a frase consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, vão ganhar um par de ingressos para participar do Estádio 97. Ao vivo, lá no Banco Honda Hall, dia 5 de dezembro, com tudo incluso. Entrada, comida, bebida e ainda vai ganhar um kit da Honda legal pra caramba. Então se liga, tem que ligar aqui no Estádio 97 e falar a frase: consórcio Honda, é fácil, barato e sem juros. Demais, né? Um abração pra toda a galera do consórcio Honda. Vai ser muito legal. Dia 5 de dezembro estaremos todos lá no Banco Honda Hall, lá na Júlio Diniz, muito legal, na Vila Olímpia. Esses bastidores. Ó, você que ligar aqui no programa, ligar e falar consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, ganha um par de ingressos pra fazer o Estádio 97 com a gente lá no Banco Honda Hall, tá bom? Então liga e participa. Estádio 97, teu oferecimento também do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, mano, foi bom pro Corinthians empate aí de flui patético? Matematicamente foi o resultado ideal, né, Sombra? Porque aí você não desgarra, porque o Atlético Paranaense estava um ponto acima do Corinthians e o Fluminense estava uma posição abaixo. Então aí você não deixa nenhum nem outro disparar. Matematicamente pro Corinthians foi o resultado ideal. É, ainda mais o Fluminense no final do jogo aí perder aquele pênalti com o Gustavo Scarpa, velho. Ó, aí sim, ajudou geral. Então só passando a classificação aqui na parte de baixo, Sombra. Ó, o Atlético Paranaense ele tá com 52 pontos, o Corinthians permanece com 50 com um jogo a menos e o Fluminense com 49 pontos. Se o Corinthians vencer o Figueirense amanhã, o Corinthians ultrapassa o Atlético Paranaense e reassume a sexta posição do Campeonato Brasileiro, ainda tendo a chance de pegar a vaga pra Libertadores do ano que vem. E tá lembrando, certo, né, Sombra, que se o Atlético Mineiro for o campeão da Copa do Brasil, que abre-se mais uma vaga também, aí classifica até o sétimo. Perfeito, perfeito, é isso aí. Sim. Ô, estranho! Tô quietinho, ouvindo aqui. Porra, esse carioca aqui, tá todo mundo falando que ele fala pra caramba, cara. Graças a Deus, né? O programa é no Rio, cara. Tá todo mundo falando, pô, Flamengo. Pô, vamos falar um pouquinho do nosso tricolor, Sombra. E qual é o teu problema? Porra, veio aqui também, porra, pela primeira vez aqui já tá querendo já tirar onda? Eu não te entendi, não, ué. Não, pô, eu gosto sai da minha bota. Dos cariocas. Eu gosto dos cariocas. Então tá bom, tá vendo? Tem que ter a base de carioca, expor, adora falar, né, cara? Sacudida pra porra. Não, gosto mesmo. Gosto mesmo de falar. E fala faz bastante parte mesmo. Ela faz parte. Agora, quem ficou quietinho, Mota, lá. Você tá muito quieto. Quieto? O cara tá quase que se apaixonando por mim. Ô, aí, meu irmão, né? É o seguinte, eu vou te chamar o Bolsonaro pra te dar um... Não adianta apelar. Por favor, me ajuda esses aí, Bolsonaro. Esses caras que são bravinhos assim, são os melhores de pegar. Porque depois vira uma menina, velho. Rapaz, você é impertinente. Você é impertinente, rapaz. Você tem que entender o seguinte, porra, eu não quero nada com você, rapaz. Eu assim gosto de xereca, entendeu? É isso aí! Que nojo, falando uma palavra dessa no ar. É, não, Felipe. Mas, pô, xereca não é nem palavrão. Ô, Felipe. Não. Xereca é que a mãe... Minha filha, você tem xereca. É menininha, tem... né? É. Agora, pô, você fica impertinente. Então, mas você gosta de bigolim? Você arruma um cara aqui embaixo, aqui, mas é que você fica cantando aqui impertinentemente, entendeu? Os bastidores a gente vou não chamar pode Bolsonaro. Vou chamar Bolsonaro pra te dar um jeito. Ô, Felipe, ele vou quer chamar o Bolsonaro pra te calmar. Ele quer brincar com você? Sugere pra ele brincar de roleta russa com o tambor cheio, talvez. Isso. É uma brincadeira que não dá erro. É, isso aí, entendeu? Tá vendo? Um passeio no tanque, né? Lê parkour vendado. Brincadeiras legais aí do cotidiano. Nossa. Rollerblade. Como é que é o rollerblade sem camisa? O peixinho na Paulista? É, dá um peixinho sem camisa no asfalto. É uma brincadeira bacana, instrutiva também, tá ok? Pular de avião sem paraquedas, essa é boa também. Vai que vai, bota. Então vamos fazer junto, você vai na frente. Não, eu não gosto de você. Primeira, né, sabe, é cada um do seu lado. Vai graças pra cima do Deus, Felipe aí, eu tô bem tranquilo. Não vai pra cima de mim. Pô, deputado, pô, não, me ajuda aí, é cara. É melhor do que vir pra cima de mim. Porra, já é impertinente ele, é impertinente. Com certeza. Porra, cheguei aqui, o cara já, porra, deu a mão pra cumprimentar, o cara foi e pegou na minha... Porra, pera lá, rapaz. Porra, o que que há, porra, tu vem aqui... Não cobra nem cachê, vem de graça, entendeu? Aí, porra, tu chega numa situação dessa, não volta mais, cara. Não, mas beijo, seu vou olho te instruir. Tá brilhando, hein? Meu olho tá brilhando, meu olho brilha, meu olho é claro. A mulherada se amarra, entendeu? Mas não, agora... pra mim tá brilhando diferente, eu conheço. Ah, tá brilhando tô diferente? Sentindo cheirinho. É, tá sentindo cheirinho. Cheirinho de mexerica. Cheirinho de rosca queimada. Rosca queimada. E vou te dizer o que é mais. Não, comigo é sistema Bolsonaro. Se continuar... Vou meter a porrada. Ah, vai, né? Pacificamente vou meter a porrada, tá ok? É isso, exatamente. Pacificamente. Em nome da democracia. Em nome da democracia, porque ele não tá respeitando a democracia. Com certeza não. Entendeu? A família é mulher. Ué, e basta homem. Você não aceitar, velho. Ué, mas eu não tô te falando aqui, você continua, rapaz. Eu não acredito, só. Ué, aí. Mas você tem que acreditar, rapaz. Ué. Eu tenho cheirinho. Pra você. Eu tenho cheirinho, rapaz. Tem cheiro de homem, porra. É por isso que eu gostei. Ah, então, dá um tempo, rapaz. Porra. Ô, mano. Oi. Tem cheirinho de homem? Olha, ele veio correndo da Paulista, porque ele tá aproveitando a tarde inteira aí, mas tá meio numa caatinga, hein? É. Tá com cheiro de virilha de mendigo, hein? Quem? Nossa senhora, Felipe ali, ó. Nossa senhora, mano. Tô com cheiro aí, Felipe, de quê? Virilha de mendigo, velho. Porra, meu irmão. Mas se liga essa dica aqui, Felipe. Já cheirou virilha de mendigo? Não, mas eu imagino o cheiro. Ah, imagino. Deu a entregada, mano. Não, agora, pelo contrário, mas imagina o cheiro, imagina a nhaca, velho. Pô, esse programa coberta, hoje não vai terminar, cara. Se a coberta já é daquele cheiro, imagina a virilha. Mas se liga só, você que tem cheiro de virilha de mendigo, rapá. Ó, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada, amigão? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. Uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Você vai levantar o braço agora? Você não vai estar com aquela pizza nojenta ligando teu cotovelo até o teu umbigo, velho. Um litro de suor encharcando a tua camisa. Imagina aí, você vai abraçar tua namorada, mano. Você tá com aquele cheiro de toalha de gordo, sabe? Aquela que não seca. Nossa senhora! Que coisa nojenta, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui falando o seguinte, anota a frase aí, cara, não vacila não. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva para casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila não, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Agora é o momento sem parar. 3 ouvintes na sequência, sem parar. Sim. O oferecimento do sem parar. O sem parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal. Cabelo negão, cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. É Cravo Canela, velho. Isso foi clássico, cara, hein? Eu não lembro. Opa. É Cravo Canela? Cravo Canela, não é? É. Tá linda morena. Isso é bom demais. Ticatá, ticatá, ticatá, da hora. Cara, o instrumento mais bonito da música é o cavaco. Você falando isso, é bom demais. Cavaco é maravilhoso. Imagina o pessoal falando assim, cara, acabou de ouvir um CD do Frank Sinatra, falou, puta, isso é bom demais. Eu ouço também. Eu gosto também. Não, mas você pode trocar, por exemplo, o My Way do Frank Sinatra, aí você coloca um Cravo Canela assim. Ah, para, da hora, velho. É o contraste, velho. É o contraste. Vou te falar uma coisa. É igual aquele cara que gosta de doce na comida salgada. É mais ou menos uma pegada. A proporção é essa. Nossa. Meu Deus. Alô? Quem fala? Caio. Ô Caio, tudo bom? Graças a Deus. Caio do quê? Caio César Alves. Quantos anos, Caio? 29 anos. RG, sim. Terça-feira, cara de domingão. Se ele mandou um graças a Deus, é porque ele cai, mas não se machuca, né? Ah, velho? Sensacional! Vai, RG. Salvou a hora! Vai, RG, você que é um cara culto, por exemplo, esse nosso ouvinte aí, ele tem o nome de verbo conjugado, né? Caio. Caio. É, existe um outro nome que tenha também um... Nome de verbo? Que parece verbo conjugado? Sim. Será que existe? Acho que não. Olha a pergunta que você fez agora. Você fez uma boa pergunta. Aí não. Uma boa pergunta. Só que requer um pouco de tempo. O Felipe é um cara, com cara de pensador. Tá começando a feder até aqui. É. E o bairro, velho? Vamos tentar pensar nisso aí. Vamos lá, por exemplo, o Benjamin tá por aí? Tropeço. Okay. Tropeço é também. Tropeço era o mordomo da família então. Adams. É um nome, né? Mas é um nome. Tá aí é apelido. Olha eu aqui. Eu tenho um nome, Aguiar. Não, Aguiar não é. Poderia ser Guiar. Guiar tudo então, bem, mas Aguiar. Aguiar não. Tá muito louco, mas, hein, Casal? E outra coisa, hein? É, esse negócio do cheirinho aí, viu? É. Eu faço isso há muito tempo, nunca ganhei título. Nunca deu certo? Não. Que cheirinho, sabe? Ó, e o bairro qual é? É, o Dom Benjamin tá por aí, Dom Benjamin? Aí, ó. Tô. Fala. Vamos lá, então. Bairro Vila Dirce. Não ouvi. Vila Dirce. Qual bairro? Você tá na feira, Vila, Vila, onde você tá, velho? Tá, você tá, tá na feira. É o que eu não conheço. Eu tô no trem, então tem um comércio ambulante, o cara Vila... tá vendendo salgadinhos, negócio. Quanto que tá o salgadinho aí? Se é o que eu conheço, é Carapicuíba. Opa, acertou. E quanto tá o salgadinho aí no trem? Ô, mano. O real. Então, depende. Tem um salgadinho de marca, um salgadinho já mais terceirizado. Depende. É. Não, desculpa, o que é um salgadinho mais terceirizado? Imagina, velho. Tipo qual? Real. Qual que é o terceirizado? Imagina, meu. Imagina o Benjamin comendo salgadinho terceirizado. Qual que é o terceirizado? Ah, não, pagava. Aquele salgadinho de bacon cheio de óleo. É. Mas o pessoal come. Bom. Bacon. Ô, oh, oh, mano, a tua Diga. Pergunta acabe, Dirce? Eu, Dirce, tu Dirce. Ah, sensacional! Salvou a hora. Salvou a hora. Felipe, é, não, você não. gosta de salgadinho, Felipe? Meu irmão, eu Ué, uma gosto, pergunta. Eu gosto é. De coxinha. É. Agora, você gosta de kibe e croquete, né? Adoro. Então. E rosca, então, você gosta? Não, não. Donuts. Rosca eu gosto da minha mulher. Donuts. Você gosta? Da minha mulher. Donuts, você gosta? Ela prepara pra mim, eu gosto. Camafeu. Cara, porra, tu é chato pra caralho, meu irmão. Puta que pariu, brother. Ô, bicha chata, rapaz. Mas por que você fala com esse sorriso nos lábios? Porra, porque, pô, tem que rir, né? Pra não chorar. É paixão. Pô, eu saio no final, eu saio no feriado de casa. O cara, porra, cismou, rapaz. Calma, rapaz, véio. Aqui, ó, na boa, rapaz. Às oito a gente tá aí, velho. É? Executa esse vagabundo aí. Por favor, doutor Jair. Doutor Jair. Por favor. Dá um, faz o sistema Bolsonaro pra ele aí. Eu tenho uma ideia aqui, brincar de batata quente com granada sem pino. Aí, ó. Ué, não quer brincar, Mota, com o doutor Jair? Não, só com você. Não, mas brinca com o Jair, é com você, ué, ele que gosta de você. A minha brincadeira é com você, não, Puff. Mas, pô, doutor Jair gosta de você. Urso, a minha brincadeira é com você. Não, urso, que urso. É. Oh, uma ideia também boa, ô, Felipe, é jogar ping-pong com uma pedra de césio. É uma brincadeira tranquila. Ah, legal. Correr. Você podia comer, né? Sombra, chama o Vê Sombra. Como que a marotice dele acaba na hora que chama o Bolsonaro. A malandragem gay dele acaba, mas né? Mas relaxa, no final do programa ele não vai estar aqui pra te defender. Vou sair daqui na hora que terminar, rapaz. O Ben já falou que vai pra me dar carona pra você. Que dá carona o quê, rapaz? Bora aqui do lado, eu vaso correndo. Meu carro é automático, hein? Rapaz, tu não arruma nada aqui. Tu não arruma nada aqui. Tu vai arrumar socão. Se continuar nessa impertinência. Ô, Sombra. Fala, meu velho. É, só passar a informação aqui, Domênico. Ó, o Diego Maulana, ele mandou aqui, ó, um nome que também aí é um verbo conjugado. Qual, mano? Marco. Marco, muito bem. Eu marco, tu marcas. Aí, ó, tá vendo? Bem lembrado. Fala aí, meu velho. Vamos lá, antes que eu me esqueça, Consórcio Nacional Honda, rápido, fácil, sem juros. Não, é fácil, barato e sem juros. Fácil, barato e sem juros. Isso, ganhou um par de ingressos. Depois de encerrar a sua ligação, você manda um e-mail para o bar@97fm.com.br, que ele vai te passar algumas informações, tá? Então você vai estar com a gente mais acompanhante dia 5 de dezembro no Banco Honda Hall. Legal demais, hein? Opa, legal. Mais de 10 anos que eu escuto. Tô até acreditando que eu consegui no trem ainda. Tentei várias vezes no trem, eu consegui uma vez de cair a ligação. E que time você torce? Valeu mesmo. É, sobe o hino aí, RG. Santos. Santão, boa, velhinho. E aí, fera? Tá contente com o peixe na segunda colocação ou acha que vai ficar feliz com o peixe campeão? Então, Andy, a gente tem que ser pé no chão e realista. O time perdeu muito ponto besta, era pra estar brigando lá em cima. Que saudade, hein? Tem o outro lado, os Palmeiras tomar uma traulitada aí contra o Atlético. Vai balançar um pouco, a gente ganhando do Vitória. Pode embalar o pessoal, né? E o presidente vai dar um bicho aí de 4 milhões. Será que esse cara vai correr mais? É, mas o difícil é administrar... O Palmeiras não administrar 6 pontos de vantagem. Se pelo menos tivesse essa altura do campeonato 3, poderia ter aí uma esperança bem maior. Agora, 6 pontos é difícil. E para um time que perdeu 10 partidas no campeonato, é complicado, né, cara? Ô, Caio. Ah, complicado. Oi. O Santos tá querendo o Lucão, zagueiro de São Paulo. E você concorda com isso? Eu gosto do Lucão. O que o Lucão se queimou naquele goleada, né, que vocês tomaram do... Não, o que se queimou foi o Breno. Não é, velho. O Corinthians acabou com a carreira do Lucão, né? cara. Foi aquele jogo, né, mano? O Lucão ali deu uma confessada, a torcida não pode mais ver o Lucão pintado de ouro. É, mas não dá pra condenar um jogador por uma partida. Mas eu não acho ele mau jogador também, não, Henrique. Acho que não é por aí, né? Eu também acho, acho um grande jogador. Lá dá certo. Acho um ótimo jogador, acho que o Santos tem que se esforçar mesmo. Eu acho que as experiências a gente tem aí, o Arouca também, cara. Ué, o Arouca no São Paulo, ninguém não queria ver nem pintado. E o Lucão foi bom em algum lugar antes? Mas ele jogou onde? Então, você tá usando o Arouca. O Arouca tinha sido bom no Fluminense. É, tudo bem, mas o Lucão pode vir a ser bom lá no Santos. É que o Mike ficou rotulado, né? Entendeu? Agora, é difícil, sai com rótulo, mas vai pagar esse preço. Vai ter que jogar muito, né? Pro time que for. E é um pedido do Dorival, né? Esse é o problema. Dorival pediu o Lucão. Porra, graças assim a Deus, como ele queria o Michel Bastos. Sabe também. Que é engraçado, Sombra? Boa noite a todos vocês. Eu tô observando aqui. Inclusive, parabéns ao Benja pela entrevista com o Malone, o maior jogador do Brasil em atualidade. Eu fiquei vendo, muito bom, viu? O que eu queria dizer é o seguinte: pode acontecer qualquer dia, do que agora aconteceu com o Casemiro. O Lucão sai daqui uns 3 anos joga no Manchester City, no Barcelona, e vai acabar virando um craque. Aí eu quero ver a cara a cara do São Paulino, que falava mal do Lucão, não queria ver mais ele. Mas tem uma coisa aí que o Silvério tá falando que pode. Você, igual você conversa com todo mundo aí, jogador, cara que acompanha, todos são unânimes de falar que o Lucão joga pra caramba. Que ele deu um azar e rotulado. Todos. Eu não vai sair rotulado. O Casemiro era igual, Benjão. Todos falam a mesma coisa. Você conversa com o jogador, com ex-jogador, os caras falam, pô, o Lucão, esse joga muito. Todos falam. E você sabe, só concluindo, Casemiro, mano, na época do São Paulo, aí não jogava bola que ele jogava. Mas jogava bem, já. Não, mas era um cara que vivia na night, não, né? Era diferente. Mas tinha potencial. Enganou São Paulo. Tinha potencial, mas enganou São Paulo no sentido de que vivia na night, com os parça. Não, eu só queria dizer que eu vou me interromper o ano que vem, eu paro de narrar. E eu vou entrar no motocross, eu comprei uma moto. Eu vou pro motocross. Mas não para não, Silvério, não para não, você faz falta. E velhinho, saco cheio, viu? Vamos aí improvisar o Yuri, velho, na zaga. Você gosta dessa opção aí? Meu Deus, dá até frio. Você não gosta do Yuri, não, velho? Não. Não? Ah, vai torcer pro Palmeiras, seu trouxa. Não, tá zicando aí. Sacedão. Tem que falar, ó. Vou fazer o corredor santista aí. Você não gosta do Yuri, velho? Então, na zaga, será que vai? Tá resultando de jogo? Não. Só tá treinando? Vamos torcer, né? Não vai, cara. Yuri é bom. É bom jogador. E aquele argentino maluco lá? Como é que é o nome dele? Qual? O argentino. O Nojeira. Aí tá machucado, né? Aí, ó, isso, Nojeira, zagueiro. Ô, Caio, atenção aí, ó. Nojeira. Informação importante. Surgiu mais um nome que é uma conjugação de verbo. Armando. Armando, verdade. Ah, tem o primeiro nome do Mota também, Dado. Dado. Sempre. Né? É o primeiro nome. Aliás, eu tô achando meio incoerente o Mota. Porra, ele não sabe de futebol. Até agora não falou nada de futebol, porra. E, porra, não combina, cara. Eu vou explicar pro seu problema. Não, não, não. Quando entra o São Paulino, a gente fala, entendeu? Ah, agora entendi. Aí tem a ver. Não é você que tem flamenguista, fanfarrão. Não, não, não. É porque eu tenho um papo plural, entendeu? O papo é pluralista. Agora eu não fico segmentado. Eu gosto de nós. Eu gosto de nós. Não, você... O que é? Eu gosto de nós. Você não gosta de nada, rapaz. Plural? Não, nossa. Papo plural, eu falo de tudo. Agora você, rapaz, você só fala desse negócio de pederastia e São Paulo, pederastia. Porra. Porra, isso não pode, cara. Ô, Bolsonaro, como é que funciona um negócio desse aqui num programa, porra, idôneo? É um programa pra cota? É cota? É um programa de cota? É cota de dó. Tem o judeu, tem o gay... Não, mas porra. Entendeu? Tem um veinho. Não, mas ele fala aqui, porra, um papo sobre tudo. Não, o Mota não é limitado. Eu falo. É limitado, né? É limitado. Porra, velho. Ô, velhinho, e essa camisa do Flamengo aqui na minha frente com o Felipe, tá me lembrando que o Dorival deve estar muito feliz, hein, cara? Vai beliscar 10 milhas do Mengão, hein? Por quê? Tá processando? Não, o segundo colocado ganha 10 milhões. Não. Tá com processo contra o Flamengo. O Dorival. Bom, mas agora o Flamengo paga, né? Ou só negocia. Assim, antigamente tinha 300, então, 300, hoje só tem 2 processos. Mas deu bobeira. Mas não pagou, não quis pagar 5, agora vai pagar 10. Mas tá agora vendo? Tudo bem, né? Vamos acertar isso aí, a gente paga. Então tá bom. Tem dinheiro agora. Meu Deus do céu, meu. Você fica uns meses num time e leva 10 milhões. Que coisa, hein? Não, é um absurdo, né, meu irmão? 10 fala sério. Milhões, velho. Fala sério. Os caras fazem. O cara tá feito, velho. O cara tinha que fazer. O cara já tá feito, velho. 10 milhões. Absurdo. Velho. É muito dinheiro. Tem que fazer milagre. Pô, 10 milhões, o cara tem que fazer milagre. Não, então. Mas não. Tem multiplicação. Mas não é absurdo. Dirigente faz contrato. Não é absurdo. É. De pô, acordo. O técnico tá na dele. 10 milhões. Tem que responsabilizar quem fez o contrato. Exatamente. Do cara. Exatamente. Não, com certeza. Não é absurdo. Com certeza. Você foi lá, você sentou, assinou. Você teve quem paga. Né? É. Ganhava 750 pau por mês. Você é mandado aí, embora. Cara, é indenizado. Aí, o Dorival? É. Aí. É indenizado. 750 mil Dorival ganhava? Não, nem acho ele mal técnico, aí. Não, viu? Mas você aí. Tá louco, mas é 750 mil é muito dinheiro, velho. Aí, neguinho, entendeu? Vem e desce o pau. Não, mas a Lei Pelé acabou com o futebol. Não é a Lei Pelé. Não é só a Lei Pelé. São os dirigentes. Mas é responsável também, olha, meu. Olha, é dirigente, rapaz. Tá aí, é dirigente. Entendeu? Dirigente. Tudo bem, mas é o dirigente, mas também tem a ver a Lei Pelé também. Cê, tô vendo aí do Dorival. E eu já falei, tem técnico. Que, se você for levar, fazer um levantamento, o cara vive disso, cara. Ele treina, sai entra no... treina 3 meses, e não é só treina ele, viu? Seis, e treina... não é só ele. Não, o Levi não é saiu agora, o Levi não saiu do Fluminense? Quanto você acha que ele vai ganhar? Não é só ele que vive disso. Tem um monte. Tem às vezes quem faz o contrato. Sim, também vive disso. Lógico. É, né? Você acha que o Levi vai levar quanto agora do Fluminense? E o professor, professor? O professor dos projetos. Esse levou muito, mas gastou muito mas, no poker. Mas né? O professor aplica no projeto, entendeu? É, né? Ô, fera! É, fera filha. É o RG, velhinho. Ah, chama ninguém. E pra, fala, pra Libertadores em 2017, você tem, tem assim, alguma. Almeja algum jogador pro Santos? Algum, ou tem expectativa de uma contratação? Ou não? Eu acho que com esse time aí dá pra seguir. Não, com esse time não dá, não. Precisa de um zagueiro. Tá vendo que tá, tem uns aí que só volta ano que vem. Um zagueiro. Um meio-campo de qualidade. E mais uma opção. Del seria 4 jogadores, mas dificilmente. Você acha que a gente vai precisar mais ali no, pro meio campo ou pro ataque? É, eu acho que zaga 1 no ataque e 2 no meio campo. Seria ideal. Tá certo. E a expectativa, pelo menos agora, vai, né, cara? De fazer um bom papel na Libertadores, né? Ah, com certeza. Na mata-mata, o Santos é outro time, né? Eu acho que a Vila Belmiro ajuda bastante. Ô, RG, é verdade. Só pra falar uma coisa aqui. Diga. O Wikipédia é uma... Como é que chama? É aberto pra galera... Enciclopédia. É uma enciclopédia feita pelo público. Então tem lá a página do estádio, muito bacana, fala de todos os integrantes, enfim. E é bacana que o reconhecimento da galera no final tá escrito aqui, ó. Lê aqui pra gente, RG. Você que é um cara mais... Não acredito nisso. Recentemente foi oficializada a união entre Domênico Gato e Aguinaldinho, personagem interpretada por Ruth Medusa. O quê? Sensacional. Os caras dos programas, os caras não batem bem, velho. O que que é? Tem um clima entre o Aguinaldinho e o Domênico. Não, clima não, clima tem muita é madeirada. É a mesma merda de você com moto. Ah, o que que é? Mesma merda. Ah, é? Assédio? É a mesma coisa, fazer o quê? Um trouxa imita o personagem. Eu não sou, não! O outro imbecil publica. Entendeu? Isso é verdade. O problema é que o cidadão que está aqui pode processar ali. Mas e tu, pode ganhar uma grana. Mas tu vai processar? Você vai botar no pau? Vai botar no pau? Pô, o outro ganhou 10 milhas do Flamengo. Quanto que eu posso ganhar aí? Nada. Não, é calúnia, né? Calúnia e difamação. Exatamente, não é? Não é, hein, Felipe? Hein, Felipe? Vai ganhar? Não sei, vou ver quem publicou. Posso processar. Mas isso pode ser loteria judicial também. Posso e acho que vou. Porque acho que dá pra ganhar um turu aí, velho. É mesmo? Pô, velho, eu vou ficar rico às custas de um trouxa. Mas o Aguinaldo, o que aconteceu com ele? Vocês chegaram a sair? Não, é bobagem dele. Não. Nem um chopinho rolou. É igual moto que a gente nem, mora mas juntos. Nem um chopinho rolou. Igual... Oh, brother, nem um chopinho. Não, nada. Tá bom. Olha, ô Felipe. Oi. É totalmente desagradável. Pior que eu não tenho nada contra isso. Aguinaldo, você é de Além Paraíba, né? Isso. Além fui para... torneiro mecânico. Torneiro mecânico? Fui, fui motorista de Angela Maria. E só pra concluir, RG. Sim. Fico totalmente chateado. Por quê? Totalmente chateado. Por quê? Porque uma relação de anos dessa é jogada fora do ar. Ah, sim. Porque já brinquei de sushi erótico. Já brinquei de churros vivo. Sushi erótico com o Aguinaldo é foda. Já brinquei de buffet com ele. Buffet? É. Como é que é? ele botava a lapa no feijão, depois na salada, no arroz, e ia passando pra bandeja. Ô, Caio! Ai, cara! Oi. Um abraço pra você, obrigado pela audiência, viu? Peraí, antes de mais nada, antes de cair a ligação, quero fazer um merchan. Faça! Só Bozano, me dá 3 vezes mais de diversão. É, só Bozano, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Alô? Oi, ouviu? Ele ouviu. Amigão? Ouviu. Ó, que vale a intenção, velho. Você ganhou um kit top do desodorante Extreme, tá bom? Valeu! Alô, fera! Vamos lá, segundo ouvinte do momento, Sem Parar, hein? O Sem Parar agora funciona com o único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida, é a pulseira VIP do seu carro! Seu corpo Tatinguele. Aí, pô. É, isso aí é. Olha o Salgadinho. Inclusive, o Salgadinho é ouvinte nosso, sabia? Não sabia. Encontrei uma vez o Salgadinho no Morumbi, ele falou. Ele falou, pô, meu, me chama pra ir aí no programa, eu escuto vocês geralmente. O Salgadinho já participou do estádio. É, então, ele já. É ouvinte mesmo, cara. Com certeza, o Salgado é um enorme ouvinte aqui do estádio. O Belo, não. Eu sou também ouvinte de vocês. A Graciane também. Não, o meu melhor amigo, a Graciane Barbosa, o meu brother, ele também, o Salgadinho, estivemos outro dia no show deles. Você lembra? Eu não sei se vocês vão lembrar. É. Nós fomos participar, isso 2001. É. Até quem trabalhava lá, quem era estagiário na época, era o Felipe Andreoli. Felipe Andreoli. Nós fomos num programa, eu não sei nem que emissora que era. Tá na Globo agora, né, Bicho? Na Lins de Vasconcelos. Ah, era o Roberto Tomé e o Luiz Andreoli. Roberto Tomé e o programa. Andreoli. E o Salgadinho fez o programa com a gente. Isso. E o programa era, vocês lembram disso ou não? Sim, eu não vou esquecer, porque na hora de terminar, cada um mandava os abraços. E o Salgadinho falou assim, meu, eu sou o maior fã de vocês, ouço vocês no 89 todo dia. E na hora de ir embora, eu falei assim, um abraço aí, Netinho. Ele falou, eu não sou o Netinho, eu sou o Salgadinho. Eu falei, também não sou o 89, eu sou o 97. Tá 1-1. Eu nunca mais esqueci, você lembra disso? Falei, tá 1-1, velho. É verdade. Lembra? Lembro. Verdade. O Roberto Tomé e Luiz Andreoli. E o filho, e o Andreoli, Felipe, o Felipe, que é filho do Luiz Andreoli, era estagiário lá, trabalhava. É Luiz é gente boa também, Luizão. Boa. Eu conheço o Luiz. É, Felipe casou com uma moça bonita. Vai ser pai agora. Rafa Brits. É. Ela trabalha no programa da Ana Maria Braga. É, trabalha com a Ana Maria. É legal. E a Ana Maria, alguém punha? Mano, eu não falei nada, eu só perguntei. Mano. Alguém punha? O Benji era apaixonado pela Hebe. Não. A Hebe. Não, quem cara, que tinha, mas às vezes ela aparece com os decotes lá na Maria que... Pô, outro dia eu vi na internet. Não, cara. É indecoroso, velho, o negócio. A Ana Maria Braga foi com decote... Ah, não, o beijo era a Glória Maria. Não, eu ando na internet direto. Ah, é? Pô, você viu, cara? Porra, tava quase com o mamilo de fora. Ah, meteu a Suzana Vieira. Ali, tal, é toda agora direto. Nossa, velho, você lembra aquela cena? Você chegou a ver essa cena, ô Felipe? Oi. A Suzana Vieira dando tchau no Faustão. E aí? Ela com sanguessuga de fora aqui. É mesmo? Você não viu o bagulho? Rapaz. Renato, você não viu o bagulho, velho? Só com a com biscoito bono de fora. Pagou a biqueira, mano. Só com a cabeça do Dantopes. Para que o Mota não tá curtindo. Alô? Alô? Opa, quem é? Não participa da conversa nessa hora, não? E aí, Domênico, beleza? Beleza, quem fala? Ô, Domênico, aqui é o Eduardo. Oi, Eduardo. Eduardo Barbosa. Ô, Beija, Barbosa aí, ô, Beija. Não! Qual que é teu sobrenome? Tá demorando. Pera, não ouvi? Barbosa. Barbosa e Barbosa hoje. Ô, Beija, zoeira, não é Barbosa não, é só pra você falar Barbosa mesmo, mas aí Eduardo... Não valeu. Tá no regulamento. Gol anulado. Ô, velho, manda o nome completo aí. Eduardo Soares Lira. E quantos anos? 33 anos, Domênico. Não vou falar que é a idade de Cristo, né? Eu que é a idade do médico. Eduardo Soares? Lira. RG. 3.3 hoje. Hoje que parece domingo. Mas com esse nome que ele deu aí quase que é feriado. Mas a gente nunca faz programa de domingo. Mas é feriado. Pra quem tá ouvindo, é. Ó, tá sem ar aqui. Tá todo mundo da Soares aqui, hein, velho? Ah, sensacional! Salvou a hora. Sensacional. E o trocadilho aí, que nota que é? Para de bufar. Aqui é nota 9, velho. 9, aí sim, hein? Boa, hein? É nóis. E o bairro? Eu moro aqui perto da Taizinha do Mano. Perto da Taizinha. Perto da Taizinha. Moca. Na Moca. Não, e hoje nós temos. Hoje estamos recebendo aqui um dos maiores, um dos moradores mais famosos da Moca. Ilustres, meu. O Bossa. O Bossa? É. Da hora, meu. Adoro a Moca, meu. Meu bairro querido. Bairro com maior concentração de baratas do mundo, meu. É uma baratinha mesmo, hein, meu? É, eu sei, é meu. É por conta das pizzarias e padarias, né? Famosas padocas, né, meu? Ô, falar em pizzaria, eu vou lá na Bela Moca daqui a pouco, beijinha. Vai qual? Ó, tem umas pizzarias boas na Moca. Qual pizzaria que você vai? Eu vou na Bela Moca. Ah, não, eu lá só vou no Ângelo, cara. No Ângelo? Faz tempo que eu não vou lá. Você conhece, Bossa, a pizza do Ângelo? Meu, conheço todas as pizzas da Moca, meu. Sou um apreciador de pizzas de verdade, meu. Puta vibe comer pizza, meu. Qual sabor que você mais gosta? Meu, eu gosto de mussarela. Gosto muito também da... Marguerita, muito boa. Portuguesa também. Agora... Frango com catupiry é a minha preferida, mano. Catupiry. Catupiry. Por que os cariocas tiram tanto sal do nosso sotaque? Nosso sotaque é legal pra caramba, não é, meu? Não, eu acho legal. Eu acho legal. Acho legal, mas é tem uma variação aqui do sotaque paulistano que é meio bocó mesmo. Não, mas pera. Esse sotaque que o Bossa faz é da Moca. É exagerado. Não é que é do paulista, é da Moca. Não. E tem um detalhe, tem o do paulista e do paulistano, né? O paulista do interior é de um jeito, o paulistano já é de outro. Como é que é? É outra história. Eu não sei diferenciar na imitação, mas, por exemplo, o paulistano... Horta, morta, porta. É, acento não é. Horta, morta. Agora, tem essa influência da cultura de imigrantes italianos, né? E por isso que tem desse jeito. E o carioca por causa dos portugueses, né? Exatamente, pô. É isso. Fastiado. Mete um S. Fastiado. Né? Mas, é isso aí. Mais. É. Nós. Mesmo. Isso aí. Mulherada gosta. O mesmo. Se deixar mesmo cantar no ouvido, fudeu. Nós podemos. Por que os caras falam 12? 12? 12. Não, acho que aí tu tá forçando a barra. Ué, não, nós temos um personagem aqui, Hipólito. O Hipólito falou 12 anos. 12. 12. Tem muito carioca que fala 12. Não, tem ninguém que fala errado mesmo lá no Rio, né? É burro mesmo, né? Aí não tem um problema. Mesmo aí, também não existe. Né, não existe, não, mas eu tô querendo falar assim agora. Ó, mas por exemplo... Uma questão democrática. Ó, Vasco. É V-A-S-C-O. Vasco, é Vasco. O agora, carioca, ele fala V-A-I-X-C-O. Isqueiro. Isqueiro. Agora, tem um lance também, né, que parece que às vezes quer cortar a palavra, tipo... Bacalhau na brasa. Entendeu? Parece que quer cortar, porque não quer perder muito tempo falando, quer falar mais rápido. Bacalhau na brasa. Precisa de um fono, né? Ô, velho. Time. Tricolor paulista. Ah, tricolor. Do moto. É, isso mesmo, é nóis, Motinha. E aí, gostou do... O presidente hoje falou que o Ricardo Gomes será o nosso técnico em 2017, tu gostou? Achei péssima a notícia, né? Falar a verdade, né? Estragou o feriado de muita gente, viu, velho? Estragou a semana, velho. Estragou o resto do ano, pra te falar a verdade. Mas se ele fizer um conjunto com o Rogério Ceni? Então vai ser o que? Tá especulando. Stones cover. Dupla. Não, mas, por exemplo... Cover. Porra, põe o Bolsonaro, não, aquele... O Cunha na bateria, porra. O Eduardo Cunha? É, ele é batera, porra. É verdade? É, ele é batera. Toca batera pra cacete mesmo. Tá falando sério? Tô falando... Eu, inclusive, eu acho que ele devia entrar pro Kid de Abelha. Porque o Kid de Abelha... Nunca teve um baterista anunciado, entendeu? Ele poderia entrar no Kid de Abelha. Mas por que o Eduardo Cunha no Kid de Abelha? Porque, pô, ele tá lá ocioso lá na cadeia, entendeu? Porra, ele fica lá tocando... Mesmo, ele toca bateria. Pode botar na internet aí, ver se não tem Eduardo Cunha tocando bateria. Pô, vou ver isso aqui, você pode, sabia? Pô, tô falando não, sério. Programa da Rede TV. Como é que chama aquela jornalista que tá na Rede TV fazendo... Godoy, programa? Mariana Godoy. Mariana Godoy. E ele tocou bateria lá, até um meme isso aí, o cara tocou bateria. É mesmo? Eu vou entrar aqui no Google pra ver. Ô, Eduardo, mas falar que isso aí estragou o ano do São Paulo, tá de brincadeira. O ano do São Paulo tá estragado faz tempo. Eu tava anunciando. Mas já tá falando do próximo. Ah, não. É meio... Pô, mas o São Paulo não cair já é ótimo, né? Já é um título. Pô, já é título. Já é título, não cair. Time gigante não cai, pô. Eu sei, eu sou Flamengo, porra. É, time gigante não cai. Ah, vocês caíram aqui, no Paulista, que é pior ainda, velho. Eduardo, então reclama lá, vai. TVC foi aí, mano, e falou que isso daí é tudo intriga da oposição. É só o mano entrar lá na Federação Paulista de Futebol, arroba Federação Paulista de Futebol. Eu acredito em dois ícones da história do teu time, que um é o Tele Santana, você já deve ter ouvido falar. Besteira, todo mundo fala. O ídolo do teu time lá, o outro falou que foi. Os caras torneio de verão lá. Os caras ganharam o bagulho. O cara falou que era torneio de verão. Ninguém falou, quem falou isso? Roberto Carlos. Ele não tava no Corinthians, eu não sei. Mas então, ele tava no Real Madrid. Ué, não era do Corinthians. Ele falou, então. Segue o jogo. Ô, mano, o Marcelinho Pé de Anjo falou que aquele torneio de verão lá não é considerado pra ele, que é um mundial. Como é que não falou nada, não falou nada, seu nosso cego. Ele falou até no... Mas, ô cidadão, você entra no site da FIFA e reclama com a FIFA. Então você entra na Federação Paulista de Futebol e reclama. É um título que tá lá, chancelado pela FIFA, Paquito. A partir do momento que tem ali uma chancela da maior entidade do futebol mundial, acabou a discussão, parou por aqui. Mundial? Mundial? É o Papa Mundial? Papa Mundial? Não, mundial a gente é, né? É. Lá em Tóquio. Lá em Tóquio. Você foi? Não, eu não fui. Lógico que não fui, porra. Tinha 2 anos de idade, porra. Eu fui no Coringão também. É verdade, né? O Domênico vai no banheiro agora, então. Porque o Domênico foi. Mas foi dar um rolezinho. Foi dar um rolê. Olha o respeito, hein? Ô, mano, mas deixa eu te falar. Mas por que a taça é diferente, então? Se foi considerado, vai, como vocês falam, título mundial, com a chancela da FIFA, por que a taça é diferente de 2000? Que vocês ganharam pra de 2000 do ano seguinte é diferente. A FIFA ela vai mudando o desenho das taças ali, é normal. Fica um tempo, depois troca, lógico que é, João, lógico que é. Você tá comendo muito frango, meu. E digo mais, ô seu nosso cego, se você parar pra analisar a Copa do Mundo, analisa aí a Copa do Mundo, seu nosso cego. O tricampeonato brasileiro, da seleção brasileira, o tricampeonato da seleção, tá certo? Em 70. A taça é idêntica à taça de 94? Não é. Não é, a Jules Rimet é idêntica à taça de 98, tá bom, não é. Aí tu forçou. Vamos falar do ano que vem, de São Paulo. Tem uma jorrada, né? Quem que você acha que o São Paulo vai trazer? Lucas Prato? Lucas Prato, esses caras acho que não, cara. Acho que, pra te falar a verdade, cara, teria que dar uma investida na base aí. Tava com esse papo aí de Ricardo Oliveira, cara. Não sei, ele tá machucando muito também. O cara tá quase aposentado, pô. São Paulo tá ficando especialista nisso daí, né? Vocês tinham comentado sobre o Ricardo Gomes, cara, eu acho que se deixar o Ricardo Gomes, tem que deixar o Lugano pra ficar gritando lá, agora ele tá gritando no banco lá. E uma junta médica também pro cara não morrer do coração, né? Sim, deixa um Deia lá pra já dar um caminhão do SUS lá pra atender o cara, porque o cara tá, porra... Mas acho que você vê o nível que tá o nosso futebol, cara. A gente tem que continuar na esperança de nego com 36 anos de idade. Mas é por isso que eu dou valor ao Zé Ricardo lá do Flamengo. Técnico novo, gente nova chegando na parada. Gente que é treinador. O cara não é, né, ex-jogador que berra na beira do campo, entendeu? Mas, Felipe, o negócio é o seguinte, cara. A gente não tem mais artilheiros. Você tá falando de jogador? É. O nível tá por baixo. Tá ruim, não tá foi. Tá por baixo. Não tem mais aquele cara artilheiro. Mas os caras também, sabe o que é? Tudo primadona, é tudo criado que nem a leite com pera, ovo maltino, entendeu? Os caras na base lá, os caras são tudo criados igual uns neném, entendeu? Porra, eu acho o seguinte, porra, jogador de futebol tem que ser jogador de futebol, meu irmão. Porra, tem que batalhar pelo negócio, entendeu? Fica dando moral pra esses pregos, né? Meu irmão. Então eu acho que os caras, na realidade, primeiro, questão de gestão de clube. Tratar a categoria de base, o jogador, mas não tratar igual uma criança, entendeu? Porque os caras chegam no profissional, são tudo moleque. Você vê, o Neymar é uma exceção. O Neymar tem aquela personalidade. Ninguém fala mal do Neymar, mas eu falo, o Neymar é foda. Neymar é foda porque ele tem personalidade, ele chama o jogo pra ele. Agora, no geral, você vê essa nossa última seleção aí, um bando de chorão, um bando de cagalhão, entendeu? Porra, é falta de personalidade mesmo, entendeu? É questão geracional. Eu concordo com você, mas tá faltando aqueles caras que você chega e fala assim, meu, cara... Você sabe do que eu tô falando? Cheirinho do gol, cheiro do gol. Os caras não tem mais cheiro de gol, não tem mais aquele... Ó, o Calleri tava indo bem, não tava? Tá, mas não é brasileiro. Ah, é verdade. Mas não é brasileiro. É, matador tá difícil. Você vê que o Gabriel Jesus, que não é, vamos dizer sinceramente, apesar dele estar indo bem como centroavante, não é. Eu acho que ele é mais um meio atacante, um ponta de lança, do que um centroavante de verdade. Não é aquele centroavante matador. Não, apesar não é. Que a base inteira ele jogou de 9. A base inteira. É, mas na base ele jogava com os neguinhos. Sim. Novo, moleque. Pô, a gente chegou a ter razão, tantos meia. Nós vamos passar anos agora sem revelar grandes matadores do futebol. O futebol brasileiro tinha matadores, cara. É, o único matador hoje é o Bruno, tá preso, né? Ah. É, agora Flamengo também, né? É verdade, mas eu sou. Ó, eu nunca gostei daquele babaca. Do Bruno? Nunca gostei. Na época que ele tava no Flamengo lá, eu já peguei bode daquele malandro lá. O dia que ele chegou e perguntou, falou, xingou o Andrade num treino do Flamengo, falou assim, quem é Andrade pra falar comigo? Tá de brincadeira. Porra, meu irmão, dá vontade de pular dentro da televisão e socar um cara daquele, rapaz. Ô Felipe, você tem que ver o seguinte, a escola que ele foi criada foi no Corinthians, né, velho? Cala a boca, seu nocego. Ai, ai, ai. Cala a boca, seu prego. Prego não, nocego não. Cala a boca. Ô Sombra, só passar uma informação aqui. Eu sou do Corinthians, cara, só sabe o que dá, né, cara? Para de vomitar no rádio. Eu sou nosso cego. O negócio é... juiz! Ô, Sombra, só passar uma informação aqui, apesar de São Paulo não estar na Libertadores no ano que vem, mas os mexicanos aí retiraram a participação da competição, cara. É mesmo? Os mexicanos aí não vão participar da Libertadores no ano que vem. Causará um prejuízo financeiro incalculável. É mesmo? É porque... A audiência do México... E sem contar que eles praticamente compravam as vagas, né? Inclusive o México tinha 3 vagas aqui, a Sul-Americana vai determinar depois o que fará com elas. Ah, vai sobrar G... É capaz de G10, velho, vai pro G10. Lembra quando eu disse G12? Vai, vou te falar que... Bobear, o São Paulo vai! Se bobear o América vai! Bobear, o São Paulo vai pra Libertadores! Vai parar essa porra de Libertadores! Vai ter esse G15! Não, mas, ó, fez-se justiça. Só porque, não caiu pra segunda. O mexicano só tava aqui pra atrapalhar a competição. O mexicano, se ele vencesse a Libertadores, não poderia disputar aqui pela América do Sul. Concordo. Tá certo? O Mundial. Errado, né? Os times da América do Sul tinham que viajar com frequência pro México pra poder disputar partidas contra eles lá. Tem razão, mano. Tá certo? É ridículo, velho. É ridículo. Sem contar, Sombra, que afinal, se tivesse um time mexicano com uma melhor campanha, tá certo? Que daria o direito de decidir em casa, não podia ser no México, porque o regulamento determinava que tinha que ser na América do Sul. Tem razão. Pô, isso devia ter acontecido na época lá do Cabanhas, lá, né, velho? Puta merda. Lembra do América? Porra, velho. O América aconteceu ferrando agora, o Flamengo, lembra? Puta que pariu. Aquele gordinho jogava uma bola, hein, velho? Acabou com o Flamengo. Nossa senhora, mas que acabou com vocês ali, todo mundo, porra, aquele gordinho jogava bola, hein, velho? Acabou com o Flamengo aí, foi o Joel Santana, acho que cascaria naquela tarde, né, velho? Pô, eu gosto do Joel, mas aquele dia o Flamengo entrou no oba-oba. O Flamengo tem esse lance no Maracanã, às vezes, sabe? Acho que tem, a gente nunca reparou que tem oba-oba. Ô Felipe, você sonha com o Cabanhas até hoje, né? Fala a verdade. Porra, cara, aquele cara é realmente não, é tema de pesadelo mesmo. Aqueles 3 gols lá foi foda. Ele vinha aqui e detonava. Não, ele jogava muita bola. Ele lembra o estilo do Romário, assim, né? O Cabanhas. Lembra, ele tomou um tiro na cabeça, lembra? É. Pô, tu vê que o bicho é vaso ruim mesmo, né, cara? Não quebra, né, velho? Voltou, puta merda. Voltou, é, sobreviveu. Foi falar nisso. Mas voltou a jogar? Jogou. Chegou a jogar. E vocês viram jogou Totó. Vocês viram que é o novo centroavante do Bangu pro ano que vem? Não. O Louco Abreu? Louco Abreu. Louco Abreu. Mas Louco Abreu mete gol, hein? Mas o Louco Abreu não tinha parado? Não. Porra, velho. Pô, tava com 40 anos. E o Luiz Fabiano também não acertou a renovação dele com a China. Vai vir vai pro São Paulo. Não. Pelo amor de Deus, isso nem brincando, hein? Nem brincando. Olha. Passa longe. Olha, com a camisa 9 do Corinthians, pode vir amanhã. Ô, Luiz Fabiano. São Paulo, não, ele mete o gol. Benjamin. Benjamin? Já tá velho, cara. Você tá louco. Você queria o Luiz Fabiano? Eduardo, você queria o Luiz Fabiano de volta, Luiz? Pra ontem, pô. O cara é São Paulino roxo. Ele deixou de ir pros gambá naquela época. Até aí eu também sou, mas não jogaria. É, deixou pra ir pra onde? Pra onde, mano? Pros gambá. Gambá! Vai buscar seu pai no bar, seu Zambuano. Ah, juiz de novo! Que é isso? Seu pai tá dando trabalho lá, tá de folga mesmo. Cadê o juiz? Pô, mas, mano, gambá é melhor que bamba, hein, cara? Também acho. Então, vai buscar seu namorado na casa. Ô, mulambo, não se mete aí, não. Ô, mulambo, fica na sua aí. Ei, meu filho, ei, meu filho. Vai na justiça buscar o título lá que vocês ficam pedindo. O título de bolinha tá no bumbum de vocês. Tá fazendo aquelas bolinhas tailandesas com... Aí vocês ficam chorando toda hora por ele. Vocês toda hora ficam chorando por ele. Toda hora. Me dá a taça nas bolinhas. A gente nem quer mais. A gente é campeão moral. Campeão moral. Entendeu? Porra, discutir o título de 87. Porra, é brincadeira. O regulamento não era pra disputar isso. Eu não tô falando com você, rapaz. Futebol educado, rapaz. Eduardo, um abraço pra você, cara. Boa noite, obrigado. Calma aí, deixa eu falar uma merchan aí. Faz. Ó, passe barato, ah. Seguro... Puta, que nossa, é isso, velho? Roda fácil e barato, e sem juros. Ah, pô, tá igual o Dom Lázaro, hein, rapá? É Dom Lázaro? Lembra do Dom Lázaro? Imita o Dom Lázaro aí, Dodô. Eu quero melão. Eu prefiro melão. É consórcio Honda, é fácil, barato e sem juros. Você manda um e-mail para bar@97fm.com.br, tá bom? Beleza, e só o estádio 97 me leva ao salão do automóvel. Opa! Legal, você concorre no final do programa um par de ingressos. Ô, mano, só a nova linha Bolzano me proporcionando 3 vezes mais diversão e proteção. É, me garante 3 vezes mais proteção e diversão, mas você levou o kit top do desodorante Extreme. Falou! Ô, beija, só pra despedir, tem como você arrumar uma camisa daquela pra mim lá? Tô cagando pra que você pensa. Eu tenho uma aqui, mas já tá meio baleado já, cara. Pô, velho, não tem. Aquilo foi tudo embora. Foram 1.500 camisetas que eu dei. Não tem mais, e o Ben já mudou um pouco de ideia a respeito. Ah, é? Não mudei, não. A ideia... Mudou? Já mudou? Mudou. Ah, mudei, não. Aquilo lá mudou. Era uma camiseta que é isso. Não mudei, não. É quando aquilo... convém! Não convém, não. Aquilo não mudei, não. Só que eu não tenho mais nenhuma, cara. Beleza, uma então. Pena. Um sucesso aqui. Vamos ver se ano que vem eu faço mais ou vou distribuir de novo. Fechou. Ô, Sombra, não tem ingresso não pra quinta-feira aí, não, velho? Porra, mas esse cara é sufocador pra caramba, hein, meu irmão? O cara tá pedindo tudo, tira a mão do pescoço aí, irmão. Porra, sufocador danado, hein? Dá 12 ingressos pra ele do show do Hermes Renato. No 12 tchau. Ingressos! Porra, ele já pediu coisa aqui, rapaz. Pra caramba, rapaz. Já deu. Não. Dá pra outro. Terceiro ouvinte, momento sem parar. O sem parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Ah, esse é cara metade. Cara metade, ah, esse é. Ô, Bolsa, você curte esse som aí, Bolsa? Da hora, meu. Puta vibe, assim, pra dançar juntinho com a menina, né? Não tenho, dou muita sorte com as meninas, né, meu? Mas... É um incompreendido. Sempre tento, né, meu? Ai, ai, ai. Alô? É demais, me fala. Osmar? Osmar, tudo bom? Osmar. Tudo. Osmar do quê? Osmar Souza Santos. Quantos anos, hein, Osmar? Osmar de Santos. 41. Vai RG 4.1 hoje. Dependendo do resultado... Dependendo do resultado, você pode ir de Osmar a pior, né, velho? Ah, sensacional! Salvou a hora. É que o Felipe lembrou do Kid Abelha, tinha música, né? Longe do meu domínio, você vai de Osmar a pior. É mesmo, bem lembrado. Porra, Benja. Tá difícil de ajudar nessa, cara. Você gosta de Kid Abelha? Olha, Kid Abelha pra mim é uma das bandas mais inexpressivas do pop rock mundial. Inexpressiva. Tirando que a Paula Toller é gostosa até hoje, isso realmente parece verdade. Até bruxaria. Mas, porra, cara, se tem um cara, um músico que é bunda mole, é o guitarrista do Kid Abelha, cara. Porra, tu olha, o cara tá sempre assim, parece que ele é guiado por joystick, assim. O cara, aquela cara de paisagem, meu irmão. Tu fala, ó, tu sabe quem é a vocalista, Paula Toller, tu sabe quem é O saxofonista, o guitarrista. Tu sabe que é um saxofonista? Mas tu não sabe quem é o guitarra, velho. Você também não ouve. Mesmo. O cara não tem som, é guitarra. É verdade. Porra, velho. Não dá mas pra você entender. Você prefere Kid Abelha ou Los Hermanos? Puta que pariu, tu pegou pesado. Não, Los Hermanos é a típica banda, rapaz, de bunda mole da PUC. Saca? Engenheiros do Havaí, tu gosta? Meu, puta som, meu. Mó vibe, o Bossa adora, meu. E Patofu? Patofu. Puta que pariu. Cadê o Domingo? Opa, eu. Opa, estão conversando aqui, tá atrapalhando a conversa. Ah, vocês não param de falar, né? Fala aí, velhinho. É, beleza. Ah, o time. Ia ligar hoje, consegui, né? Ia tirar o sarro de você, mas tá difícil. Vocês vão ser campeão, tá difícil, né? Então chupa aí, ô trouxa. Não vai ser campeão nada, não. Chupa, chupa. 121 não tá, para 121 chupa, anos. Chupa. Parabéns. Aguinaldo. Oi, menino. Aguinaldo. 120 absolutamente, anos. Né, que vão ser campeão. Não tem nada disso aí. Eu acho que vocês vão ganhar, viu? Qual o seu time? Vamos ganhar, mas hoje o time tá... O clube hoje é estruturado, hoje o Flamengo e... Ano que vem é nós da Libertadores. É isso aí, Rubro Negro! Eu sou o Flamenguinho. Esse cara é gente boa. Desde o início eu vi pela voz de que era sangue bom. Eu sou flamenguista de muitos anos aqui, mas Tô mais feliz Flamengo segundo e terceiro do que em 2009, quando foi campeão, escondeu muita coisa errada, tudo. Tá certo, bagunça, tá certo. E fez feio no ano Mas seguinte. É verdade. Então, não, não, 2009 a gente foi até a sorte, vou ser sincero. Caiu no colo, vai. É, porque é o seguinte... Dos outros, mas não, é porque o porra... Muitas vezes ganhou título, mas escondeu muita coisa errada, né? Com certeza, hoje, com certeza. Deus, o time tá aí, né? clube estruturado hoje, né? É, e o Flamengo não é um time, é um clube. Tá? Exatamente, é a nação mesmo. É uma nação e precisa ser respeitada. Aquele time tinha muito cara vagabundo. Um tá até em cana, tá? E, inclusive, aquele cara mandava no time. Se não é o Pet pra organizar a parada ali... Exatamente. Porque quem segurou a bucha no final foi o Pet. Se o Adriano meteu o pé na lâmpada lá na favela lá, né? Exatamente. Ah, no final, na reta final, aquele jogo contra o Corinthians, por exemplo... Ele não foi jogar lá em Ribeirão. Foi em Ribeirão o jogo, se eu não me engano. É, foi em Ribeirão. O Felipe lá fez corpo. Felipe, aquele, lá aquele babaca também. Que aquele é bunda mole também. É, aquele é outro, estragou muito aí. Mas... Era meia? Não, Felipe goleiro. Goleiro. Ele quis dar a entender que o jogo estava sendo armado. É. E não foi nada disso, porque o Corinthians jogou. Ele tá no Bragantino de novo, né? Aquele jogo foi em Campinas, se eu não me engano. Ah, lá pra fora, não fica nem Bruno, né? Aquele ali não para em nenhum clube. Ele é mesmo estilo Bruno mesmo. É estilo Bruno. Exatamente, é igual. Mas... Uma mala do inferno. Esse é. É, né? Isso aí, então é... Como falei, né? Tô... Que você falou daquele Felipe que jogava na meia. Segunda e terceira, mas tá estruturado aí, né? É, não, o Flamengo tá se reestruturando, sim, essa diretoria. Eu acho que é uma diretoria responsável. Não fica dando, como fala, vazão a esse oba-oba que a torcida cria, que é uma brincadeira. Né? Chega tipo, de Patrícia Mourinho, que estragou muito o clube. Exatamente. Márcio Braga... Edmundo Santos. Puta, Edmundo Santos Silva, o cara saiu em Gana, velho. O cara saiu da presidência do clube no carro de polícia, meu. Teve impeachment, né? Edmundo Santos, aí foi na época do DSL aí, que roubou milhões aí, cara, até hoje, dinheiro até hoje, o cara roubou a doidada aí. É, o Flamengo é uma mina de dinheiro, lança a camiseta, vende pra cacete, entendeu? Então, realmente é inconcebível um clube do tamanho do Flamengo, como também, porra, Corinthians, como também... O próprio Palmeiras que vem se reestruturando com um estádio novo, entendeu? Isso é interessante. O Palmeiras, assim, o Domênico, tem que, assim, sou Flamengo, mas tenho certo, Palmeiras, parabéns. Tô brincando. Não, eu também. Aliás, tem um... Quem era favorito? Palmeiras, Atlético, e se o Corinthians não tivesse desmontado, era o Corinthians. Atlético. Então, o Flamengo, estruturou o time no campeonato mesmo. E olha, eu vou dizer pra você uma coisa, viu? Não sei, a gente tá até longe demais. Os dois próximos anos, no mínimo, dois próximos anos, ou no outro ano, no mínimo, Palmeiras e Flamengo vão brigar pelos principais títulos. Agora, o Atlético Mineiro vai ter que se desfazer de jogadores porque tem que pagar uma pemba desgraçada. O Flamengo tá estruturado, o Flamengo montou o time esse ano. E o Flamengo tentou... É que nem o Palmeiras. O Palmeiras montou o time ano passado. Muitos falavam, esse ano não é pra ser do Palmeiras, tal, tal, tal. É pro ano que vem. Tá? E o ano que vem chegou o Palmeiras estruturado, tal, pra ganhar o título. O Flamengo montou esse ano. É pro ano que vem. Então, assim, o ano que vem, Palmeiras e Flamengo, é o meu ponto de vista, gente. Vocês podem achar uma outra coisa, mas acho que serão os times que vão disputar os principais títulos. Ó, Domênico, isso passa muito. Isso passa muito aí pelo improvável. Porque muitas vezes aí, por exemplo, o Corinthians ano passado... Ele estava calçado para novamente esse ano entrar como protagonista no título. Passou uma janela chinesa aí, um furacão chinês, que levou 8 jogadores aí, desfez todo um projeto e um traço que você já tinha armado para esse ano. Ô, mano, então, na boa, cara, mas eu tenho que discordar pelo seguinte: essa conta do Corinthians ela ia chegar exatamente. Uma hora ou outra. É isso, entendeu? Aí. Porque o Corinthians contratou a rodo durante 2 anos, entendeu? Vendeu e comprou muito jogador. E eu vinha já escutando há muito tempo que essa conta uma hora ia chegar. Como e ela chegou. Também. Chegou. Osmar, a conta chega, hein? Estamos chegando no final do programa, obrigado pela sua... Esqueço, aí o humano, só abusando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. É bom que top do desodorante fácil, extreme. Barato e sem juros. Você vai estar lá dia 5 de dezembro com a gente no Banco Honda Hall. Exato, e só a 97 me garante... O Salão do Automóvel. Só o Estádio 97 me leva para o Salão do Automóvel. Me leva. O Salão do Automóvel. Me leva para o Salão do Automóvel. Aí, um abraço pro Mano, beija. Valeu, mano. Domênico, né? Mas, velho. Trouxa, né? Brincadeira. Trouxa, dou risada, né? Mas é brincadeira. Ah, eu sei. Isso é uma... Trouxa carinhoso. RG, tô de boa. Vocês falam demais Valinha, aí. Nós. Há pouco tempo escuto vocês aí. Valeu. Assim, há mais pouco tempo, mas assim... Muito fã de vocês aí. Aí muito não obrigado. Tem barismo, não. Vocês falam que tem que ser mesmo, Zua, isso tem que ser isso mesmo. Sem barriga, um abraço pro Hermes e Renato aí. Valeu, irmão. Valeu. Valeu. E lembrando, hein? Valeu, cara. Lembrando, fevereiro, comemoramos 18 anos. Porra, parabéns, hein? Maior de idade. Maior idade, agora já pode beber, né? É. Já. Pode pegar carro. Já. Esse foi o momento sem parar. Exército. E aí, você ainda tá com aquelas caixinhas do sem parar no seu carro? Ô, tá atrasado. Sabia que você pode trocar as caixinhas agora pelo novo adesivo do Sem Parar? E vai continuar com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem, mas seu carro vai ficar mais bacana. O pessoal do Sem Parar mandou muito bem. Agora, com o único adesivo, você passa por pedágios e estacionamentos sem ter que se preocupar com moedinhas, tickets ou essas coisas chatas. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. BV Financeira, é, crédito rápido para usar como quiser, ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Ô, Dodô, vamos falar de English Live. Opa, olha só, meu amigo, você que tá afim de fazer um golaço na sua carreira aí, tá afim de driblar as dificuldades aí de conseguir aquele emprego melhor, então olha, olha só, meu amigo, minha amiga, antes de qualquer coisa, você tem que virar craque no inglês. A English Town, que é a maior escola de inglês online do mundo, agora é English Live, porque viver o inglês pode definitivamente mudar sua vida, hein? A English Live tem aulas ao vivo para você treinar conversando com gente de todo mundo, inclusive com professores particulares, se você quiser também, viu? Na English Live, você aprende em tempo recorde porque você pode estudar a qualquer hora, em qualquer lugar, no tablet, no computador, no celular, 24 horas por dia. É, meu amigo, é isso mesmo. Com a English Live, você não perde tempo e nem dinheiro indo até uma escola. A English Live está sempre do seu lado, sempre junto com você. Fala aí, hein? Você falando inglês é show de bola, não é não? Então ligue já para a English Live, 0800-719-1999. E se você falar que está ouvindo a gente agora, você vai ganhar um descontão legal, exclusivo, viu? Ligue já, 0800-719-1999. English Live, inglês ao vivo para você mudar de vida. Olha só, amigão, se você está pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, viu? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês, você pode ter o Nissan March 1.0 2017, o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$7.900 e parcelas de R$ 699. Aproveite e passe lá numa concessionária e conheça o lançamento do ano. Esse carro é demais! Eu tô falando do Nissan Kicks, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa, inspirado nas cidades brasileiras, com painel intuitivo e multifuncional. Além de central multimídia, câmera 360 graus. Rapaz, esse carro é espetacular. Ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Você pensa que acabou? Tem muito mais ainda. Ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou falar um negócio pra vocês, esse carro é realmente incrível. Vai na minha, vai lá fazer um test drive, viu? Quem testa, compra a Nissan. E pedestre, use sua faixa, é Nissan! Estádio 97 também no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Estádio 97 também tem oferecimento aliás, antes de falar de Fricô, é verdade. O Dátulo. Sim. Se desligou lá do Galo. Vocês queriam em vossos times? É, o contrato dele é até dia 15, né? Bom de jogador, dezembro. Hein? Cara, bom, sim. Rescindiu agora. Eu queria, mas pô, todo mundo fala que machuca ele vive mais machucado que joga. 4 contusões em um ano, é isso? Não. Tipo o Pedrinho, assim? Esse ano ele praticamente não jogou. É, tá parecendo o Pedrinho. Né? O Valdívia não era contusão. E um negócio que contusão, eu li, né? Eu fiquei sabendo hoje, depois que eu li, uns amigos dele estavam indo pra Argentina, foram pegos no aeroporto com R$150 mil. Em que? Embarcando em dinheiro. Ah. O que é ilegal, né? Porque você precisa declarar. Você precisa declarar o dinheiro. O problema é 150 quilos de cocaína. 150 mil reais, paga lá, dá um jeito. É verdade, meu. Os caras estão respondendo por evasão de divisas, cara. É crime federal. É, cara. Ah, 150 brinca? Mil reais na Argentina sem contaminar algum país. Não é. Mas que o Dátolo joga bola, joga. Agora precisa ver se o problema, qual que é o problema dele. O Pato se machucava pra caramba no Milan. No Corinthians chegou, não se machucou. Não será jogou, que o Dátolo não tá dando miguezão, cara? Agora é que dá um miguezão. Mas também se deu migué, também não dá pra comprar jogador que dá migué de quase um ano. Então, também, e verdade. Se deu migué lá, pode dar migué cá. É. Agora o Atlético tem do meio de campo pra frente um time muito bom, né, bicho? Porra, caramba. Que porra, bicho. Pô, time. Nossa. Incrível, e atrás né? também. Fábio Santos na lateral. Fábio Santos foi pra seleção. Eu acho que aquela saga ali, aquela parte da defesa do Atlético, é um queijo suíço. Leonardo, é um queijo suíço. Leonardo Silva e Erazo, que o Leonardo Silva não tá jogando, tá jogando menino. A defesa não é tão boa, né? Tá jogando ele e o Erasmo, mas o Erasmo é fraco também. Mas só, 150 mas mil reais na Argentina. Ó, né? Oh, foi o único lugar na vida que eu me senti rico, Fábio. Lembra, Benjamin? Na Argentina? É. Velho, com uma nota de 100 reais, mano. Ô, você come o taxista, cara. Você come o taxista, é verdade, velho. É verdade, mano. Ó, com 150 mil na Argentina, velho, você compra o país, cara. Você tá no lugar do presidente. Vamos falar agora de fricô, né, Benja? Parou. Que agora eu tenho que falar um negócio sério. Vou falar um negócio pra vocês, rapaz. Às vezes, meu, dou um azar. Eu entro no banheiro depois do Domênico. Meu Deus do céu. O que é isso, rapaz? Às vezes eu acho que vai soar até, vai tocar até a sirene aqui no prédio. Não dá mais. Tô falando sério, não dá mais. Ô, Domênico, presta atenção. Você nunca ouviu falar de fricô? Se liga. Você pega o fricô, você vai borrifar ele 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu juro pra vocês, eu juro, tá ouvindo, Dodô? Eu uso e realmente funciona, não é papo não. O negócio é show de bola. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro, hein? Borrifou, usou, bloqueou. Vai lá comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. Fricô, amigão! Fricô, amigão! Agradecer aqui a presença do Felipe, do Hermes e Renato. Felipe, palmas com o Felipe. Valeu, boa, valeu, rapaziada. Pô, obrigado aí pela recepção. Valeu, tirando o Mota aqui, essa... olha só, no meio heterossexual, quando tem uma mulher, porra, se demonstrando demais, ela é puta. Então o Mota é uma bicha puta. Puta, pior que eu não sou, velho. Ah, então, pô, mas por que que tu fica se esfregando aí? Também, fica... velho. Quê? Também você. Ah, você tá taturando aí. Eu vou botar pro Joselito. Pô, eu amei você. Olha só. Amei, velho. Que amei. Okay, beijo, manda nude, Felipe, tá? Felipe, parabéns aí. Foi legal. Valeu. Valeu, eu tô brincando todo mundo aqui. Incluindo o Mota também. Muito obrigado. Valeu, parabéns pelo programa de vocês. Valeu. Porra, irreverência e futebol sempre combina. Parabéns mesmo. E parabéns a vocês também. Eu, particularmente, sou fã do Hermes Renato. Tô desde do lado de trás. Da época do Palhaço Gozo, vocês lembra? São geniais. Valeu. Palhaço Gozo, o Telaclast. O Telaclast também era da hora. O Telaclast era foda. Era muito louco. Agradecer a presença do Estranho no Ninho, o Bartês. Valeu, Bartês. E agora vai terminar 10 da noite. Ele guardou os abraços. Bom, eu tenho que mandar alguns abraços. Tá? Vamos começar. Primeiro pro meu pai palmeirense, que tá ouvindo a gente. Ele sofre bastante, mas é um cara bacana. A minha mãe, pros meus irmãos, pro Ronaldo, que tá mandando chupa mano, as minhas cunhadas, pro meu filho que tá aqui comigo, o Gabriel, e pro Pedro, que tá chegando em especial. Eu queria mandar um amo ela pra minha esposa Priscila, que tá vendo a gente na câmera. Priscila! Obrigado, Sombra, obrigado, valeu, cara, obrigado a todos. Você. Adorei, valeu, uma experiência única. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. RG! Quem ganhou um par de ingressos para o Salão do Automóvel? O Eduardo Soares Lira. Eduardo Soares Lira ganhou um par de ingressos para o Salão do Automóvel. Camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br. Caio César Alves. Legal. E o boné estádio 97 Vista Aérea. Felipe Almeida da Silva. Beleza, parabéns. 3 dias úteis para retirar os seus prêmios, tá bom? Estádio volta amanhã às 5h30 ao vivo. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. Valeu, gente. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Toda quarta no Energia na Noite.